Galera, eu acho que assim, ó, já tem um pessoal online, o Eugênio é um cara que sempre se atrasa, e a gente podia ir começando. É isso Beleza. aí. É isso aí? É isso aí, É isso aí. gasto tudo no LOL. Então assim, galera, vai rolar aquela nossa musiquinha clássica, e a gente vai começar, cara. Depois da musiquinha. Bora. Toca aí, toca aí. Bora lá? Então Bora. tá, galera. É isso aí. Daqui a pouquinho, em poucos segundos, está começando o Save Point Podcast número 12, pela primeira vez ao vivo. Para quem entrou aí, muito obrigado. Fiquem com a gente até o final, que vai ser muito massa, cara. Peraí, eu vou fazer uma mudança de posto aqui rapidão. Pode ir falando. Pode ir Tá falando que eu ok. tô escutando. Vai rolar o som aí. Valeu, galera. Vamos lá. Fala galera, bem-vindos ao primeiro Save Point Podcast ao vivo, o número 12, versão Pocket, que é quando a gente fala do que está jogando e quando a gente fala também de algumas notícias que estão rolando aí no mundo dos games. Tá certo? O meu nome é João e hoje eu consegui não comprar um jogo na promoção do Steam, cara. É isso aí, meu nome é Jonas e gambiarra é uma ciência. Puta que pariu! Quem mais que tá com a gente aí? Vamos lá. Meu grande amigo, arquiteto, tá aí. Fala, meu. Morreu. Fala, André. E aí, meu nome é André e a nuvem da Steam deletou meu salvo de Walking Dead. Puta que pariu! Morreu! Falou, cara. João, eu me apresentei na hora certa, com o microfone mudo. Mas eu me apresentei então pode na hora certa. Estar autorizado a se apresentar de novo. Então, eu falhei onde você perseverou, porque eu tinha dito hoje, num horário X, eu disse pra minha mulher, hoje eu não vou comprar mais nenhum jogo do Steam. 2 horas depois, eu gastei 13 pila no Steam, mas tudo bem. Nossa senhora, 13 pila no Steam é muita coisa. Ainda mais que o Binding of Isaac é R$ 2 hoje. Pô, dá pra comprar 6 Binding of Isaac, cara. Pô, R$ 2 vou comprar, cara. Tu não tem? Compra já. Tô abrindo aqui. Eu tenho uma meta pessoal, um achievement pessoal pra contar nesse podcast. Que é empobrecer o André durante o podcast. Tá bom. Durante o podcast. Já peguei meu cartão de crédito comprando o banho. Ô André, nós vamos botar um contador aqui no podcast enquanto tu. Vai diminuindo o dinheiro do André. X-Com e mágica com 75% de desconto, hein? Tem mágica já? Puta. Tem, cara, mágica é bom? Cara. É animal, R$4, tu tem que comprar. Não, mas peraí, vocês estão jogando ainda? Se tu comprar, eu jogo contigo. Nossa, cara, hoje eu comprei Deus Ex, cara. 85% de desconto, cara. R$5,24, cara. Nossa. Ô, cara, não, cara, essas promoções não dá, cara. Bicho, tipo. Não, o Deus Ex ainda tá em promoção, pois é, acho que eu já vou aproveitar e. Eu comprei. Não, cara, assim, ó. Ah, gente, vamos falar. Nossa, tá de leite, Foco, galera, senão a gente vai se perder. Cara, o jogo que eu resisti foi o. o Devil May Cry, que não é tão barato quanto esses, é uns 40 e poucos, mas é um jogo que eu tô muito afim de jogar. Mas, cara, aquela coisa, eu tenho mais de 50% da minha library do Steam, que tem quase 100 jogos já, eu não joguei, tá ligado? Então... É, tem que se segurar um pouco nessas paradas, porque... O cara se empolga. Tem coisa que dá pra deixar pra comprar depois em outra promoção e... É. Não, André. Não, André, nunca mais vai acontecer. É melhor comprar tudo agora. ele só faz de promoção todos os dias. É. Nossa senhora, cara. Ah, cara, então... Jonas... Like. Opa! E aí, Jonas? Eu quero saber o que, que tu tem jogado, meu amigo. Então, cara, eu tenho jogado um joguinho que eu comprei na Steam da promoção de verão. Opa! Olha! Então, já vou começar por aí, né? Então, eu tô jogando Zumbi Drive HD. Olha aí. E... Pode falar. Tu playou o vídeo? Já tá tocando aí, mano. Então, cara, eu curti o jogo, cara. Eu achei massa a parada. Então, é um jogo bem casual, bem do jeito que eu gosto, assim, que é estilo do Team Fortress. Ali, tu vai lá, faz umas duas partidas, sai fora e não fica te pegando demais. Uhum. E a tua missão é salvar os humanos da ameaça zumbi. Uhum. Tá ligado? Só que de carro. Bah. Então, pra quem viu aquele jogo, aquele filme Corrida Mortal, uhum, é quase o mesmo estilinho. Tu vai passando por cima dos itens, tu vai pegando os itens, libera a metralhadora. Ah, aí tu vai atirando zumbi feito louco, tá ligado? Sim, sim. E tu tem missões secundárias pra gente estar fazendo. Eu curti o jogo, cara. Bacana. Mario Kart Zombies. Mario Kart Zombies. Cara, e aí o que acontece? Eu tô no nível que já tem ambulância. Então tu consegue levar 6, 7 dentro da ambulância. Ah, então, tá. Eu nem ando mais com táxi, nem carro policial, nada. O negócio é ambulância. Levar a galera pra tortura. Aham. Cara, e o que eu vi ali, a visão dele é meio de cima, assim. Ele me lembrou um pouquinho um jogo que eu tenho no celular. Mas ele tem pra Android, pra iPhone, pra tudo. Um joguinho de carro legal, cara. Puta, fugiu o nome agora. É um joguinho que lembra Rock'n'Roll Racing, assim. Ah, tá. É o... Death Rally. Death Rally, é. É isso. Pô, eu joguei, cara, bastante isso. Eu joguei o original, né? Aham. É porque... Não, a engine me lembrou... É, não é a mesma engine, não é um pessoal parecido que fez, por acaso? Não, cara, agora. Do Rock'n'Roll Racing? Não, peraí. O Death Rally é aquele... É um jogo de PC antigão, cara. Não, é um jogo de PC antigão, mas ele foi feito pela Remedy, que é os mesmos caras do Alan Wake. Ah, tem tá. Pra celular também. Tu mesmo me mostrou, já tá vendo isso? Meu iPhone. É desse que eu tô falando. E eu quase fechei ele no celular. Por que que eu não fechei? Porque eles não liberaram, tipo, os capítulos finais, assim. E aí você... Ah, tá. Joguei pra caralho e... Pô, um jogo muito bom mesmo. Aham. Uh-huh. É, esse. É bem divertido. Esse Zombie Driver é da Exor Studios, mas eu não conheço esse estúdio de outros jogos, não, vou falar a verdade. É. Mas ele, pelo vídeo aí, parece bem legal. Eu vou dar uma colocada pra frente aí no vídeo pra galera ver a jogabilidade. Aí, ó. E pareceu bem divertido, cara. Meio arcade, assim, né, Jonas? Negócio rápido, assim, né? É, o negócio é rápido, aquela missão se conclui no tempo, se tu conseguir fazer missão secundária, libera mais carro, libera mais grana, fazendo upgrade no teu carro, é bem como disse, cara, é aqueles 10 minutinhos em livre ali antes de dormir, tu tá pedindo alguma coisa, ainda mais essa semana pra mim que foi uma, essa semana pra mim jogar, não tem nada, cara, ele salvou minha vida ainda. Ah, pode crer. Ô Jonas, teu som falhou um pouquinho, deu pra entender, daí tipo, assim, de repente, só vê a conexão, o que pode estar acontecendo, fecha o stream, aquelas coisas assim. Mas beleza. É, tá, beleza. Tá, deu uma falhada na voz. Cara, e me diz uma coisa, o que, que ele tem de online, de multiplayer, porque me pareceu bem apropriado pra ter um multiplayer legal, assim. Então, eu não cheguei a jogar as outras áreas dele ali, mas parece que ele tem tornalmente ali. Uh-huh. Não sei se é carro contra carro, alguma coisa assim. Uh-huh. E tem uma missão survival. Então, quanto mais tempo tu ficar ali dentro do cenário com o carro, mais, vamos dizer, ativamente tu vai conseguindo, tá ligado? Uh-huh. Pô, eu consegui ficar... Parece bem divertido mesmo. Lembra massa, primeiro GTA, tá ligado? Pode crer, bem essa claro, ideia. Tem mais apelão, obviamente. Aham. Uh-huh. Nossa, cara, e aí vai aumentando a dificuldade pelos zumbis, assim, tem os zumbis, assim, explosivos, Se você explode do lado do seu carro, já vai metade do life. Tem uns lances bem bacanas. E outra, tu pode andar com tanque de guerra. Aí sim. Aí é massa, cara. É massa. E o que que tu viu, quais são os poderes que o carro pega, assim, tipo, armas, aí, o que que tu viu de power-up mais legal, assim, que tu achou? Cara, tem o foguete, cara, é muito da hora, porque tu acerta, vamos dizer, numa galera assim, a galera explode. Pô, realmente, o Dedeco aqui tá falando Carmageddon, cara, é bem o estilinho de Carmageddon, assim. Lembra, por exemplo, lembra. Tu passa por cima do zumbi e tu fica arrastando ele por aquele tempo, entendeu? Tu vai levando bônus, cara. Aham. Mesmo esqueminha. Ah, massa. Não, parece ser bem divertido mesmo, cara. E sabe se é divertido, cara. Sabe se ele saiu pra mais plataforma? Eu acho que saiu, cara. Eu acho. Dá uma olhada aí. Play 3, Xbox e Android. Tegra Based Devices. O Okanha pode explicar melhor o que quer dizer Tegra Based, cara. Não sei mesmo. Cara, os iPhones e as coisas da Apple, todos têm aquele chip A5, A6, aquela parada. E para Android, uma das dificuldades de atualizar os aplicativos e tal, é que além de cada desenvolvedor, cada fabricante fuder o seu aparelho da maneira que quer, colocando 1 milhão de merda em cima para atrapalhar as atualizações, eles ainda podem escolher chips de vários fabricantes. Tegra é o chip móvel, que é processador de GPU e VPU, que é de vídeo, juntos da NVIDIA. A Tegra é a solução da NVIDIA. Ah, tá. Ah. Provavelmente é o que vai rodar naquele console que tá saindo, o portátil deles, o... O Shield, exatamente. Shield. É. Caralho, como vocês vão entender? Parabéns. Cara, Save Point Podcast é cultura, meu amigo. Desculpa aí. Parabéns. Ô, João, se me permite... Ô, André, tá quase 24 na Steam, aproveita. Não, esse não vai me pegar. Vamos lá, André, tem que gastar. O Drive tá 4,24? Ah, 4,24, não 24. 4,24. Não, então 4,24. Então já era, né? Já era. Já entrou. Já tá aberto aqui, tô vendo o trailer. Fechou. Massa. Cara, rapidamente, assim, vou uma desviada da pauta. Já que a gente falou do Shield, quem não sabe o que é o Shield, é um console portátil que parece um controle de Xbox com uma tela, na minha opinião, pra resumir pra galera. É, eu queria saber o que vocês acharam dele, assim, cara. Se vocês acharam que vai render, que é legal. É o console do Steam, da Valve? Não, eu não lembro. Não, o Shield é o da NVIDIA, André. O console do Steam... Ah, o da NVIDIA. É, o console do Steam é uma caixinha pequenininha que, por enquanto, é chamado Steam Box. Surgiu um outro codinome, mas não lembro agora. Mas porque tá surgindo muita parada, né? Muito. O Oya também tá rolando e... Tem muita gente desenvolvendo coisa diferente, investindo em TV e conexão HD pra tu jogar na tua sala e tal, acho bem legal, mas esse da NVIDIA eu vi um post e tal, mas não me aprofundei muito. Ah, pode crer. Dá pra tu integrar com a tua TV e jogar numa telona. Ah, dá, se eu não me engano, dá. Pois é, cara, e o que vocês acham aí, Okan e Jonas? O que vocês estão achando desse console aí, cara? Será que rende um portátil desse? Num comentário sobre o Steam Box, assim, o meu receio com o Steam Box é que eles vão fazer a mesma cagada que a Panasonic, na verdade a 3DO, como era uma joint venture de várias empresas, que tinha a Gold Star, não sei o quê. Cada fabricante podia fazer o que queria com o seu aparelho, isso deu uma maior merda, porque o pessoal fazia uma espécie de prostituição entre as fabricantes de console. Queriam, a gente vende, cada um vende seu console, mas o que vai dar lucro é jogo. Sim. Então, hoje a gente sabe que tem empresas, a própria Nintendo alega que está vendendo abaixo da margem, ou seja, o console passa a dar lucro depois que a pessoa compra um jogo. Uh-huh. E eu não sei como é que funciona esse negócio do mercado. E o problema do Steam Box é, talvez ele não tenha um preço tão competitivo, vai ter várias configurações, então a própria Valve lançaria supostamente uma... versão premium, uma versão básica, então seria como comprar um computador de pobre, um computador de rico. Isso daí vai dar uma maior merda. Quanto ao NVIDIA Shield, ele tá entrando num mercado que pra mim é de nicho e já entra com forte concorrência anunciada. O UIA já na frente e outros. Então o que acontece? É uma plataforma móvel que vai ter os jogos que tu vai poder jogar nele, vai poder jogar na TV. Eu não me lembro agora se o Shield não... O Shield não pretende ser alguma coisa com Android, né? Ou pretende, eu não me recordo. Ah, o Shield, eu acho... É. Ah, puta, não tô lembrando agora, cara. Depois uma rápida pesquisa aí, a gente... Cara, eu acho que é, porque pelas janelas ali que eu tô vendo, do console, tem coisa de Google. Então, logo, eu imagino que a interface dele é Android. Aham. Sim. Oh, deixa eu fazer uma nota bem rápido que é fora, é que eu tuitei pro pessoal do Jogabilidade, que é um site que tem um podcast excelente. Eu tuitei que a gente estava fazendo um podcast, porque eles fazem um podcast nesse estilo, do que ao vivo, com vídeo e tal. Então, assim, cara, é influência, eu não nego mesmo. Eles retuitaram, isso é muito legal, fico muito feliz. Legal. Não sei se eles estão assistindo ou não, o Maginho, o Slash Rick e o Sushi. E o Loma. Cara, gente boa pra caramba. Os caras são muito gente boa, então, Loma, se eles estão ouvindo aí, um grande abraço e muito obrigado pelo retweet. É da hora. É isso aí. Cara, o que acontece com essa plataforma é, eu gosto muito de Android, só porque o Android tem um balde de problemas, um calhamaço de problemas. Então essa questão de desenvolver para a plataforma funciona assim. Em vez do Shield, vai acontecer provavelmente o que acontece com o UIA. Em vez dele ter o market do Google e funcionar tudo que funciona para o Android, vai ter que ser coisas adaptadas. Ah. Se tu rodar alguns aplicativos direto que já tem no Android, mas não tem no Shield ainda, tu vai ter que fazer alguma coisa do tipo... Um hack, instalar por fora, essas coisas são complicadas. Então, assim, eles estão fragmentando o mercado já fragmentado e, como eu disse, entrando no mercado de nicho com já muita concorrência. Então, assim, o que, que eles poderiam fazer? Se o Shield fosse uma coisa que pudesse integrar os jogos do computador, eu tinha entendido que talvez ele possa fazer streaming. Tu tem um PC fodão que roda o jogo top, pode fazer streaming dele para jogar portátil. Então, tu tá com um PC no outro quarto, tem um Wi-Fi bom em casa, tu joga na cama antes de dormir. Uhum. Meu pai, na época que eu morava com os meus pais, o pai ia lá 3 horas da manhã, ameaçado a porrada na gente, porque a gente tava na sala do computador sem ligar o alarme da casa. E acordar sábado, domingo de manhã, bem cedinho, para ligar a TV bem devagarinho. Daí o Mega Drive fazia um barulhão assim, ó. Pá! A hora que ligava, tá ligado? Pô, clássico, hein, cara? Clássico. Cara, o que eu já tomei de cagaço, assim, sábado ou domingo, 4 horas da manhã, tu entrega a merda da fita segunda, tu tem aula de manhã e inglês de tarde. Nossa, caralho, paguei R$3 pra alugar esse cartucho, cara. Aí o cara fazia uns mutirão. Olha, eu nunca pensei que ia dizer isso, cara, mas o videogame era um motivo não de briga, mas de amizade entre os meus irmãos, cara. A gente rodeava os jogos difíceis. Nossa, pra ir, cara, jogando pra ir mais longe. Sim, sim. Então, falava assim... Puta, cara, esconde, desliga a TV pro pai não ver que a gente tá jogando. A gente ligava a TV, a gente pegava aquele livro, assim, Dostoiévski. Né? Não, eu tô jogando. Não, estou aqui adquirindo cultura. Pensando sobre a vida. Liga o Killer Instinct aí, liga o Killer Instinct aí. Ah, boa, cara. É foda, isso aí era muito massa. Ah, então, João, então, respondendo a pergunta aí, eu acho que muito bacana essa questão aí, cara. Eu acho muito legal. Essa do Oya mesmo, eu fiquei de cara. Foi um console assim que eu queria ter, cara. Porque... Pô, é tão difícil da gente sair do computador, né, cara? Uma vez que a gente tem o computador. E eu não tenho console. O único console externo que eu tenho é portátil, é o DS. Pô, mas vocês viram um vídeo que ficou famoso de um cara... Sei lá, deve ser famoso de algum blog, algum podcast. Ele desempacotando o Oya com uma cara de decepção fodida. Bah, eu não vi ainda, sério? Cara. Tens o link, né? Cara, a cara dele é muito boa. Eu vou procurar aqui e já mando pra você. Ah, manda aí, cara. Oh, outra coisa. E essa questão do Steam Box ali... Eu fiquei assim, cabreiro, cara. Pô, por exemplo, eu comprei o Steam Box hoje. Beleza. Vai rodar todos os games que tem hoje ali na Steam, vamos dizer. E depois sai um game mais pesado. Uh-huh. Será que vai rodar? Dá conta? Será que eu não vou ter que fazer um upgrade? Eles vão lançar peças separadas? Cara, isso é questionável. É como o Canha tava falando ali, tá ligado? É meio computador de rico, computador de pobre, entendeu? Pois é, cara, é uma questão bem difícil. A gente tá nessa questão, vai longe, cara. A gente pode fazer um cast temático sobre isso aí. Eu acho que rolava, cara. É uma questão bem complexa mesmo. Certo. Jonas. Fechou. É isso aí. Eu achei aqui. Ah, achei o vídeo. Fechou? Manda pra galera aí. cara dele, ele parece o Ryan Reynolds do inferno, assim. Peraí, eu vou colocar aqui. coloca aí. Olha a cara dele, Eu vou colar ali no Twitch também. Ah, beleza. Bota no chat do Twitch, que daí a galera pode ir olhando ali. Já colei, né? Cara, ele é muito estourado, cara. É muito legal. Unboxing. Sincere Regret Edition. Sim, muito bom. E a cara de desapontamento, a hora que ele mostra assim, que o Oya, ele dá tipo um recadinho falando, obrigado por acreditar, e etc. É. E o cara fala assim, obrigado por acreditar, foda-se, tá ligado? Lembrando que a gente tem um review do Oya no nosso site, que o Raul fez. Né, ele comprou no Kickstarter, então ele comprou adiantado nessa iniciativa que permitiu o financiamento do Coisa, para quem não conhece o Kickstarter. E então tem um review lá no site, galera. Entrem lá no savepointcast.com para dar uma lida o que o Raul achou do Oya. E ele é meio ambíguo, digamos. As opiniões se dividiram bastante. Aí teve algumas críticas duras. Mas acho que ele é legal, acho que demora um pouco também para engatar às vezes, né? Sim, as pessoas estão com sentimentos mistos a respeito do. Bastante. O que o Raul colocou é que justamente assim, ele não desabrochou ainda. Quer dizer, tu tá olhando para uma flor em botão. Esse é o negócio. Olha como eu tô poético hoje. Então tá, vamos voltar para nossa pauta, né? A gente já deu uma desviada, mas é tranquilo. Tá. A nossa pauta era olhar os jogos em promoção e fazer o Raul André ficar pobre, né? É. Vamos continuar então com a missão. Foi um bom desvio de pauta. O Leonardo tá de parabéns aí pela informação. Não, ele desempenha bem. Vamos voltar. Aí vamos voltar, vamos lá, na pauta. Vamos voltar ali, ó. Ah, oi! Num rápido adendo, tá? O André, comprei pra nós ali, alguns de nós, pra mim, pro Jonas, pro JV, um Castle Crashers, que é um beat 'em up. Muito legal, dá uma olhadinha ali, eu não sei como é que ele tá de promoção agora, mas se tu tem um controlezinho pra jogar, compra pra jogar com a gente uma hora, dar umas risadas, imitar o Silvio Santos e tal. Eu já tenho controle. Tá, mas Castle Crashers não tem? Não, mesmo. Nossa, cara, é melhor comprar, hein? Tá baratinho. Não, tá 12 pio, tá caro essa porra, hein? eu comprei mais barato. Pô, eu comprei... Se espera um pouquinho, eu acho que vai baixar. Eu comprei aquele Cthulhu Save the World. Deve ser massa. Por R$1, cara. R$1, pelo amor de Deus. Sério que tava R$1? Tava R$1. Caraca, maluco. Não, o Steam fez essa parada agora das cartinhas. E eu e o JV já trocamos cartinha um com o outro. Já nossa, milhões de cartinhas. Cartinha que não serve nem pra jogar Magic, tá ligado? Então, até teve gente lá nas perguntas mais frequentes e tal. As perguntas mais frequentes assim, ó. Tá, mas dá pra jogar com as cartas? Não, isso seria legal, mas a gente um dia pode fazer isso e tal. Aí o que acontece? Essa porra começa a dropar lá, daí tu pensa, pô, legal, tu junta e monta uns badges que é tipo um achievement só porque não é um achievement. Daí ele dá imagem de perfil e fundo de tela e ele eventualmente pode dar cupom de desconto. Daí eu pensei, pô, cupom de desconto é legal. Aí ele tem a carta normal e como no Magic ele tem a carta foil, que supostamente seria brilhosa, mas ali não faz diferença nenhuma. A diferença é que ela forma um badge diferente. Então o Summer Sale... Tu ganha um badge, que é tipo um achievement que fica no teu perfil visível. Se tu tiver as cartas normais, se tu tiver as cartas foils, tu ganha outro. E nos jogos, tu ganha... Ah, eu tenho do Super Meat Boy normal e do Super Meat Boy foil. E aí, tipo, tu pode dar level no badge. Tipo, se tu montar as cartas de badge várias vezes, tu vai ganhando pontos. Aí eu pensei, tá, que putaria esse negócio, cara. Como caiu 3 cartas foil pra mim, eu botei elas pra vender. Eu ganhei vendendo carta foil, que é um troço que eu ganhei por jogar os jogos que eu já tinha comprado, hoje, R$5,90. Hoje. Cara, parabéns. Tu é um empreendedor, cara. Tu é um empreendedor. Animal. Cara. João, se eu ganhasse aí, R$6 por dia que eu jogo videogame, cara, eu estaria andando na minha Porsche hoje. Sério? Tá, e tu, JV, tá jogando o quê? Ah, cara, jogando bastante coisa, né? Porque eu tô meio... Não, desculpa. Quem tá jogando bastante coisa sempre sou eu. Tá jogando bastante coisa uma de cada vez. Tô jogando... É, tô tentando, né? Eu tinha várias coisinhas abertas aí pra fechar, mas, assim, na verdade eu me dediquei, aí logo que eu voltei de viagem, a fechar um jogo animal, que é o The Last of Us, cara. Que puta que pariu, velho. Ah, e é essa Coca-Cola toda que estão falando? Cara, olha, André... É que o foda do hype é exatamente isso, cara. É bem sobre isso que eu quero começar falando, velho. Assim, ó, esse jogo, pra quem não sabe, assim, só pra gente situar, cara. Porra, imagine assim, olha, olha o gráfico do jogo que tá passando aí no vídeo, tá? O jogo foi anunciado na E3. O jogo foi anunciado na E3. A galera pirou. O jogo é na Naughty Dog, que fez Uncharted, a série Uncharted, tipo, Uncharted 2 já explodiu o Play 3, digamos assim, né? Foi animal. Pô, esse jogo... parecia mais animal ainda. Então, assim, quando... Naughty Dog começou com o Crash Bandicoot. Ah, né? Glorioso Crash, né, cara? Ah, sério? Porra! Sério, é a mesma, é a mesma empresa, cara. A mesma empresa do Crash. É por isso que é o cachorro danadinho o nome deles. É por causa do Crash. É. Como é que é? Por isso que o nome da empresa deles é cachorro danadinho. É por causa do Crash. Olha só. E aí... Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo, cara. Aqui é assim. E... cara, então assim, ó, então eu tava no hype pra esse jogo, cara, pô, é o jogo exclusivo do Play 3 do ano, assim, tá ligado? Então, quando eu joguei, cara, eu admito que eu tava um pouco anestesiado, assim, tipo, eu tava um pouco assim, ah, beleza, tipo, eu já sei que o jogo vai ser animal, tá entendendo? Eu já sabia que o jogo, com o gráfico ia ser cavalo, a jogabilidade, no mínimo, eu esperava que ela fosse muito bem feita, né, que não tivesse bugs grosseiros, e uma história decente, bom, enfim... Ele tem tudo isso, mas, pô, cara, o jogo é mais do que isso, cara. Eu até admito que quando eu fiz a minha crítica que tá no site lá, assim, eu elogiei bastante, mas eu critiquei alguns pontos. Eu até mantenho as minhas críticas, que eu já vou dizer quais são, mas, assim, o jogo é, cara, é animal, assim, ó, se você tiver, pessoal que tá ouvindo, se tiver como jogar... Muita gente, cara, eu ouvi agora dizendo assim, ó, eu comprei um Play 3 pra jogar esse jogo, sabe? Tipo, ele realmente vale, cara. Cara, ele vale um videogame? Vale, cara. Ele vale um videogame. Assim, claro, né? O videogame que tu vai aproveitar pra muito mais coisa. Mas, tipo, é esse jogo não, que vai fazer... E depois quebra. Joga da janela, cara. Com o CD do Last of Us dentro, tá ligado? até ali o Miau tá dizendo, realmente, que ouviu falar que é muito bom, que a dublagem é muito boa. Assim, cara, é o trabalho de uma perfeição absurda, assim. Até falando da parte filme dele, que é um jogo assim, é um jogo mais linear, que mais ou menos conta uma história mais como se fosse um filme, né? Como um jogo, tu meio que anda pra frente e deixa o jogo te levar. Mas, pô, cara, é um jogo que conta uma história de um jeito animal, até já puxando. Uma das críticas que eu fiz foi do tema de apocalipse mais ou menos zumbi, não é bem zumbi, é uma infecção por fungo. Mas assim, essa temática de pós-apocalipse, de zumbi, tá muito em voga hoje em dia. É Walking Dead, é um monte de coisa. Então, quando eu fui jogar, sabe, beleza, mais um jogo de pós-apocalipse, tá ligado? Mais uma vez essa temática, a gente tem visto muita coisa. Mas, pô, cara, ele é diferenciado porque, assim, ó, a história tá focada nos personagens, no ser humano, nas reações dele. E, cara, do ponto de vista de atuação... sabe, de expressões faciais, de dublagem, a entonação da voz, tudo isso é totalmente diferenciado, assim. Eu nunca vi nada parecido, cara. Nunca vi nada parecido legal. Mesmo. É. Pô, eu tô bem curioso pra jogar isso aí, só que eu não tenho Play 3. Pô, cara, sério, eu empresto sim, tipo, eu tenho outras plataformas falando sério, eu até empresto, cara, porque ele é um jogo curto, eu acho isso uma vantagem muito boa, hoje em dia a gente tem mais tempo pra jogar, é jogo típico de hoje em dia, cara, 8 horas, 8 a 12, 20, 20 horas. Bem menos, André, 8 a 12 horas no máximo, cara. Ah, só, massa. Bem tranquilo, mas assim, ó, uma coisa animal que eu fiquei sabendo é que os caras, tipo, eles fizeram aquela captura de movimentos com aquelas roupas cheias de bolinhas que a gente vê nas produções dos filmes e dos jogos hoje em dia, né? Avatar. Sim. E... Hobbit também, essas coisas. Tudo, né, cara? Eles fazem essa captura de movimentos. O Gollum, do Senhor dos Anéis, já que tu falou do Hobbit e tal. Só que assim, cara, a expressão facial que eu jurava que tinha sido capturada também por computador, não foi, cara. Eles só pegaram com o mocap, que se chama, né, captura de movimento, o corpo. As expressões eles desenharam. Porra, foda, hein? Cara, e tipo, é animal. Cara, tem uma cena, cara, que o cara, assim, ó, não é spoiler nenhum, tá? Podem ouvir de boa. Tem uma cena que o cara tá colocando curativo na mulher, tá? Ela se machucou, uma mulher, não é essa menina, ele tá colocando curativo nela, assim, e ela faz aquela cara de dor, sabe? Quando tu passa metiolate, assim, vamos dizer. Sim. É, cara, é perfeito. Eu olhei aquilo e falei, ó, foi captura de movimento, de certeza, né? E não foi, cara. Os caras desenharam. Ah, é foda, cara. Foda mesmo, legal, assim. Legal, legal. Não, e fora todo o cenário é bonito pra caramba, né, cara? Puta, cara, todo o ambiente que se passa, né, cara? É, eu vi o Nerd Player lá e tem uma hora que mostra que o Jovem Nerd fala da água da janela lá. Porra, vocês viram? E tem vários. Eu vi. Tá muito foda mesmo. Tipo, não é uma parada que tu vê normalmente nos jogos, esse cuidado e tal, sabe? É, o Marcos falou ali, ó, estão falando bastante desse jogo. Ele disse, é, cara, é aquele jogo AAA. E até uma discussão interessante que eu ouvi no podcast Vértice, que é lá daquele site Jogabilidade, que eu falei, jogabilidade.de, foi exatamente o que eles falaram. Assim, a gente ainda precisa dos jogos AAA, sabe? Os jogos grandes, de grande orçamento, tipo Call of Duty, muitos estão se tornando repetitivos. Mas, assim, e a gente está caindo muito pro jogo indie, né, cara? Pode ver quanto jogo que a gente falou aí, ó. Zombie Drive, Castle Crushers, tudo, muita coisa que a gente tem jogado é independente. Finding of Isaac também. Sim, são produções menores que tão, elas estão se apoiando na criatividade porque eles não têm dinheiro para fazer um gráfico desse. Mas que bom que a gente tem empresas com muito dinheiro na mão para fazer um jogo desse aqui, sabe? É, mas acho que a maior reclamação do Call of Duty, na verdade, é que sai um jogo por ano, sei lá, e é uma parada muito blockbuster, que não traz grandes diferenças e tal. É, cara, mas esse jogo aí é diferenciado, né? Apesar de estar usando um tema batido, pelo que você está falando, ele trabalha muito bem todos os outros fatores do jogo. É, assim, uma história dessa, para ela ser bem contada, eu acho que o Walking Dead jogo da Telltale Games, que, né, ele traz muito disso. A gente vai falar depois, mas enfim, ele traz muito disso, né? Quem jogou sabe. Quem tá ouvindo e jogou esse jogo sabe que... E, porra, o ser humano que tá ali é muito foda. O problema não é o zumbi, não é atirar em zumbi. Esse jogo também não é. É um jogo que, basicamente, é um jogo de ação em terceira pessoa, tá? Pra quem tá ouvindo. Assim, ó, jogo de ação em terceira pessoa. Resumindo, ponto final. Resolve uns puzzles pequenos e atira nos caras ruins. Mas tu lida com o ser humano. Muito foda, tá ligado? Cara, mas sabe um comentário que eu ia fazer? É, antes desses jogos saírem, tinha aquele jogo chamado I Am Alive. Cara, eu pensei isso também, André. Tu pensou a mesma coisa que eu. Na época que os dois estavam em desenvolvimento e eu não estava acompanhando muito sobre eles, eu confundi os dois, tá ligado? Porque os dois tinham a mesma vibe, que era a parada de tu, tu sobreviver, ter poucos recursos e tal. E no final das contas, esse aí se destacou muito mais, né? Porque o I Am Alive, eu não sei bem como é que foi a repercussão dele. Né? O I Am Alive, ele meio, tipo, deu um backfire, assim. Ele não foi tão bom quanto o pessoal esperava. E aí tem a história do hype ser complicado. O que aconteceu com The Last of Us é que ele atendeu as expectativas também. E eu, por exemplo, pra mim, ele tinha passado batido. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Uma coisa interessante que acontece é o seguinte. Temática de zumbi é uma questão, digamos, como qualquer... que era arte, que eu há muito tempo venho considerando videogame como arte, assim, uma coisa é a temática, outra coisa é a linguagem. Ele usa uma temática batida com uma linguagem muito diferente, entende? Então, focada para um viés específico, com um tipo de interação específica, essa questão de ser como se fosse um filme interativo, e usando aquela mecânica batida de shooter terceira pessoa, que massificou com Gears of War e outras coisas. Mas é essa conexão afetiva com os personagens que eu ouvi dizer, pelo que eu li por aí do jogo, é que é o grande diferencial. A coisa da expressão facial, quando eu cheguei no JV para roubar um café dia desses, eu basicamente cheguei lá, tomei um café e vazei, mas enfim, acabei vendo The Last of Us lá, e eu tinha me impressionado muito com as expressões faciais do Heavy Rain, que era tudo programado na mão, e aí depois disso veio as capturas com mocap. Só porque usamos as expressões faciais mesmo do L.A. Noir, que pra mim é o melhor, não vi muito do The Last of Us, mas o do L.A. Noir lá eu achei muito bom. E esse eu fiquei surpreso, assim, pô, ah, o gráfico é bom pra Play 3, cara, mas eu cheguei lá no João, eu falei, sério que o Last of Us é assim? É assim bonito? Não, ficou bonito pra caramba. Então, os caras, como o próprio João disse pra mim, também estão estendendo o limite do que o videogame consegue fazer, porque ele é muito limitado em ter pra dar um resultado desse. Um PC com isso não roda nem Minesweeper. Não, é verdade, cara. É, assim, ó, é interessante essa relação que... Esses dias eu tava em algum site, acho que eu tava comentando, escrevendo, que assim, ó, começa a chegar no final da geração, parece que tu começa a ter jogos melhores desse ponto de vista da criatividade. E nesse aspecto do Last of Us é a criatividade dos programadores de conseguir colocar essa visão deles desse jogo, sabe? Que tem que ter. Eles falaram assim, a gente quer mostrar essa história com um gráfico muito bom. A gente quer que vocês sintam esses personagens, o rosto, cada expressão, né? A galera tá vendo aí, tá comentando, o Marcos tá comentando aí, ó, os caras fugindo de carro, essa cena é foda, cara, isso aí é tudo tu jogando, sabe? Então, parece que no final da geração a criatividade começa a prevalecer, né? Então é aquela coisa também antigamente dos consoles muito, muito limitados, 8, 16 bits, em que a criatividade prevalecia. O cara não tinha como representar determinadas coisas, e outros aspectos dos jogos acabavam compensando. Vocês viram ali, trocou da cutscene para a jogabilidade ali normal, para o gameplay, tu nem percebe, e é realmente diferenciado, assim. Então é muito bom ter um resultado desse, sabe, é aquela hora que jogar videogame vale muito a pena, assim, cara. Eu mostrei isso aqui pro meu pai, ele veio aqui em casa, eu vou, pai, olha uma coisa, senta aqui 5 minutos, tá ligado? Ele demorou alguns minutos pra perguntar, tá, mas eu não tô entendendo, isso é um filme ou isso é um jogo, sabe? Parece uma pergunta, parece clichê falar isso, mas, cara, é muito foda. Meu pai vem perguntando isso desde o Nintendinho, cara, não, mentira. foda. Mas, pô, cara, Last of Us é isso aí, assim, ó, leiam a crítica lá no site, comentem lá, e realmente, a minha visão mudou um pouco, até depois que eu vi o podcast que eu falei lá, o Dash 37, do Jogabilidade, mas eu me empolguei mais, assim, eu acho que eles destacaram aspectos importantes que eu não tinha percebido, falando a verdade, mas não deixei de achar o jogo muito bom, entendeu? Eu só admito que eu tava um pouco anestesiado pelo hype, assim, cara, tava um pouco... Isso aí incomoda, né? O hype acaba atrapalhando às vezes. Sobre a questão de ter a tecnologia para fazer certinho, como eles estão ainda com hardware muito limitado, que videogame é engessado, o PlayStation 3 saiu o quê? Foi Natal 2007? Então já tem aí 6 anos e é o mesmo hardware. E os caras estão, né, tirando leite de pedra aí. Uhum. E se tu pensar, por exemplo, assim, a gente que conheceu ali o surgimento da geração do 32-bits, ou mesmo Nintendo 64, com todas as suas limitações lá. Abaixo do Dreamcast, eu não vejo como um jogo como esse poderia ser feito, porque ele me lembra em alguns aspectos a questão cinematográfica dele. Sim, sim. Da narrativa. Concordo. Me lembra o Shenmue. Mas o que acontece... O próprio Shenmue, tipo, tu olha hoje pra ele, eu há muitos anos, tô com 30, faz facilmente 5, 6, que eu parei essa putaria de dizer, não, eu não jogo jogo feio, eu não jogo jogo velho. Jogo sim, tem jogo bonito que é horrível de ruim o jogo, e jogo feio que é legal, que vale a pena. Uhum. O Shenmue, ele é aquém do que a gente gostaria que ele fosse em vários aspectos visualmente pro padrão de hoje. Mas, pô, ele é muito bom e ele consegue passar o que ele queria passar. O que eu acho é que a tecnologia que a gente tem hoje consegue passar, de repente, o que esse jogo quis e que o Shenmue não ousou querer. Entende? A questão do sentimento mais forte, da expressão facial bem marcada. Isso é tudo muito impressionante. E esses jogos todos que focam na conexão humana, na expressão facial, eles têm me impressionado muito. Quem não porque quer... é uma forma de entretenimento nova. Quem não quer ver spoiler, não olha agora. Tá? Quem não quer ver spoiler, tira o vídeo agora, ó, fica só com áudio. Tá? Obrigado por avisar. Canha, isso aí que tu falou é bem interessante, cara, porque eu tenho um raciocínio assim, ó. A gente vê que alguns aspectos desses jogos da nova geração, tipo essa câmera over the shoulder, essa câmera sobre o ombro e tal, alguns aspectos que dão uma dinamicidade maior pro jogo, eles vieram, na verdade, por conta da criatividade. Eu não acho que fosse a limitação gráfica que fizesse isso, entendeu? Talvez a câmera, controle de câmera, mas assim, na geração do Play 2, na geração 128-bit, a gente já tinha uma qualidade muito grande. Tipo, a gente tinha jogos parecidos com, não com Last of Us, mas com alguns dessa geração, só que não em HD, se tu for pensar. Né? Então, então, assim, muitas coisas elas estão vindo com a criatividade e não com exatamente só com o potencial gráfico de botar mais pixels na tela. Então, mas é interessante perceber isso também. Sim, que eu justamente, para a questão da criação artística, qualquer uma, cara, e eu tiro isso daí da nossa formação em arquitetura lá para o projeto, o que acontece? Se tu dá para o cara, assim, ó, eu quero que tu faça um projeto, pode ser qualquer projeto, uma casa, um hospital, qualquer coisa. Aham. O terreno pode ser onde tu quiser, tá? E o tamanho, de qualquer tamanho, pode ser qualquer número de pavimentos. Aí a pessoa, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai fazer nada. Porque a limitação é, da mesma maneira assim que um projeto arquitetônico é um espaço aberto que tu cerca ele e a partir do momento que tu limita ele se torna um espaço arquitetônico propriamente dito, a questão da criatividade é, à medida que tu restringe, o que que tu vai fazer dentro daquela restrição? Não dá para abrir o leque sempre, tem que fechar. E acho que essa questão do hardware quando fecha, bom, o que que a gente quer fazer? Nós queremos fazer isso. Não, isso não dá. Então, o que que dá para fazer perto disso que a gente quer? Então, eles vão trabalhando de uma certa maneira. Então, assim, ó, quando surgiu os 3D, os caras queriam fazer a câmera livre. Uhum. Aí o Mario 64, que não foi o primeiro, mas eu acho que considero assim, ele é um grande... Ele é um grande pioneiro desse 3D. É uma grande bandeira, digamos assim. Dos primeiros que surgiram, ele é o primeiro que fez bem feito. Com certeza. Eles inventaram o que tinha lá. Um culpa daquele da nave, da nuvem, carregando uma câmera numa vara de pescar. Sim, isso sim, é sim. Um argumento genial para explicar uma idiotice que é a câmera flutuante. E ainda assim, teve uma série de problemas, que era câmera prendendo atrás da parede, câmera que não mostra o que tu quer ver, tu vai andando sem saber o que tá acontecendo, e tem jogos com uma série de problemas. Tipo, eu me lembro que o pessoal se queixava da câmera do Resident 4. Sim, teve jogos menos famosos que tiveram problemas... Assim, ah, o jogo é bom, mas a câmera tem problema. O jogo que eu vou falar depois também tem probleminhas de câmera que são consertáveis e tal. E no fim das contas, tudo que eles vão tendo essa limitação, eles vão trabalhando para ficar melhor. A câmera essa, over the shoulder, eu acho genial a solução que eles deram, que resolve muita coisa. Tem a inovação e tem o caminho até ela, né, cara? Sim, com certeza. Então, já que tu falou que o teu jogo tem alguma coisa relacionada, Ocanha, o que, que você está jogando, meu amigo, atualmente, então, além de muitas coisas, seu fechador de jogos? Olha o link. Olha a virada. Tá bom, o que eu tenho jogado aqui, segundo o meu Steam de jogos recentes, eu joguei alguma porcariazinha no celular, mas aqui, por exemplo, assim, eu andei jogando LOL, pra tentar, assim, o pessoal, putz, vai ter um monte de gente torcendo o nariz. Ah, LOL é horrível, o negócio é Dota, bibibi. Olha, os jogos são parecidos, mas são jogos bem diferentes, cada um tem as suas qualidades. E por algum motivo, eu acho a interface do Dota mais bonita e mais bem composta, mas a do LOL é mais informativa pra quem é noob. Tipo, no mapa, tu olha, tu sabe melhor onde é que os heróis teus e os aliados e inimigos estão, e tu sabe qual herói está em qual lugar, ou seja, tu não vê lá um pontinho, um xizinho amarelo. Tipo, não, tu vê assim, ó, é o herói tal do inimigo que tá lá, beleza. Tá. Ah, então assim, tem algumas qualidades e aquela história. Alguns amigos só jogam um jogo, alguns amigos só jogam outro. O cara que quer ser político, né? Que não é bem o meu caso, mas enfim, o cara, não, vou jogar um pouquinho com cada amigo pra agradar. E acabei achando o LOL bem divertido. Eu andei aí, por causa do Steam, colocar essas tais das cartinhas, que agora começaram a me dar dinheiro, né? Eu andei pegando alguns jogos antigos que eu já tinha e já gostava, que tinham cartinhas e comecei a jogar. Então, joguei um pouquinho de Mágica, joguei um pouquinho de Portal 2, joguei um pouquinho de Left 4 Dead, joguei um pouquinho de Super Meat Boy, bom pra caramba. Uh-huh. Joguei o Offspring Fling, que é muito bom. Joguei um pouquinho do Bastion. Aí comprei pra nós lá o Castle Crasher. Fechou o Bastion? Não fechei porque eu tava atrasado pro podcast, senão teria fechado agora antes de começar. Ah, muito bom. Mas eu virei um fechador de jogos, porque eu que nunca fecho jogo nenhum, entre o último podcast que a gente gravou e esse, eu fechei Portal 2, e eu achei fenomenal o jogo, e eu fechei eu comecei e terminei o Shank, Shank 1 e o Shank 2, da Clay Entertainment, que é a mesma que fez o Mark of the Ninja, que eu ganhei no aniversário do JV, e fantástico o jogo. E foram eles que fizeram o Don't Starve também, que bastante gente tá jogando, sim, e eu tô me segurando pra não comprar essa desgraça também. Então... É viciante, hein? Pois é, cara, o problema é que eu teria que viver umas 12 vidas pra jogar todos os meus jogos, cara. Tipo, no fim das contas, eu tenho que dar uma segurada nessa parada aqui. Então, mas o que eu peguei, não, vou jogar agora, só porque é um jogo longo, então vai longe essa parada. Marcos vai pular na cadeira ali agora. Eu peguei o Borderlands 1, 2 e o primeiro Season Pass do Borderlands 2, que o Season Pass é tipo... É, ele pega um kit, assim, os próximos 4 DLCs que forem lançados, tu já compra eles antecipado. A gente te dá um desconto por comprar ele antecipado. Isso. E quando eles lançarem, tu já tá pronto, já baixa automático. Ah, tá. Então, assim, eu comprei o que seria o Borderlands 1, a versão Game of the Year, que ele veio com todos os DLCs já prontinho, com tudo que tinha direito. Aí, depois o Borderlands 2, com esses 4 DLCs que tem os mapas, tem alguma coisinha lá e tal. E, tipo, como eles lançaram muito DLC pra essas coisas, coisa que expande nível... Tem bastante coisa, né? É, mapas extra, missões extra, algumas coisas assim. É um jogo pra perder a vida. Eu tava lá, por acaso, um amigo de Floripa lá citou... Nossa, promoção do Borderlands na Amazon. Aí eu fui olhar... Ele tava com a promoção, acho que era de 80% de desconto. Então eu paguei em reais, nos dois Borderlands, no primeiro Game of the Year Edition, eu paguei, acho que foi R$53, tudo. Então é um jogo que hoje o Borderlands 2, hoje o Borderlands 2 em promoção no Steam por causa do Summer Sale, deixa eu catar aqui, Borderlands 2... Hoje ele está facilmente aqui, ele é 75%. Se tiver com 50% de desconto, ele está 37%, alguma coisa. Deixa eu só catar aqui no Steam. Aham. Ele está... É, hoje ele está R$50 porque ele está com 33% de desconto, Borderlands 2. Então, assim, ó, o que eu pagaria no Borderlands 2 Vanilla, hoje, eu paguei no Borderlands 1 Game of the Year 2 e o Season Pass. Nossa. Aí que eu comecei a jogar o jogo... E assim, pô, meio pesado pro meu PC... Ô, Canha, só te interromper bem rapidão. O Marcos tava comentando ali no chat que tu falou dos DLCs, ele disse que vão lançar mais ainda. E eu sei, a gente sabe que o Marcos é um grande jogador, ele também é um grande amigo nosso, já participou do Save Point Podcast. Então assim, Marcos, se tu quiser conectar o Skype ali, eu já tenho tu na minha lista, cara. É melhor não. Eu acho melhor não. Tá, ô Marcos, conecta no Skype, tu já tem o meu contato ali, que eu vou ver se eu consigo te chamar aqui. Mas pode continuar, ô Canha, por favor, desculpa aí. Não, que eu digo, essa questão deles estarem lançando, eles só continuam lançando DLC para um jogo desses, que é um jogo que, assim, ele é focado no replay. Então, o que acontece? Já começa assim, ele tem 4 classes, e o primeiro Borderlands, ele tem 4 classes... E no segundo Borderlands ele não tem essas 4 primeiras, mas tem outras 4 classes. Tá. Só porque não é assim, uma classe genérica. Tu tem um personagem, um estilo e um voiceover, uma voz, um dublador específico. E tu acaba pegando aquela personalidade. Então, assim, no Borderlands 1, tu tens o Soldier, tu tens o Tank, que é um cara grandão, o Xixo, gostaria desse cara. É, o Xixo gosta de homens grandes, né? Pô, eu gosto de jogar com as bonequinhas nos jogos, porque daí eu tô vendo uma mulherzinha gostosa na frente e eu tô controlando ela. Ah, palha pra caralho, eu gosto de jogar com os caras bombadão. Cada um gosta do que fala. Cada um se relaciona com aquilo que gosta, né? Eu também acho, cara. Eu concordo, velho. Sou dessa opinião aí. É, eu concordo em parte, né? Até um pervertido do caralho, mas... Vai fazer aquela ola de bunda lá do... Mas tá dizendo aí que eu sou pervertido. Eu acho perfeitamente normal ter tara por anãs peludas, cara. Nossa. Entendeu? Tá bom. No fim das contas, eu peguei ali das 4 classes e eu fiquei uns minutos olhando ali, não sabia nem o que pegar. Aí tem a Siren, que ela tem alguma coisa, não sei se ela fica invisível, o Marcos pode explicar melhor e tal. Esse vídeo que tá passando é do 1 ou do 2? É do 1. Aí tava passando ali a Siren, aí agora passou o Soldier. Né, depois o Tank, e depois vai entrar, eu acho que o primeiro que passou era o Hunter, que eu peguei. O Hunter, ele tem um corvo e tal. E aí, cada classe, eles têm as habilidades. Então, tipo assim, o tanque vira o Brick, né? Que é o tanque, ele tem o Berserk, o Mordecai, que é o Hunter, ele tem o Corvo, que dá um ataque. E o Soldier, ele tem uns turrets, assim, tem umas metralhadoras que tu pode largar, não joguei com ele pra ver. E o jogo, ele marca, assim, porque ele tem personagens marcantes. Né? Tu tem os itens são em vending machines, E sim, ele tem um toque de humor bem sutil, assim. Agora tá mostrando ali a tela de seleção de personagem. Desculpa interromper de novo. O Claptrap ganhou uma premiação. Ah, qual foi o evento de videogame apresentado pelo Samuel Jackson? Ah, o Claptrap ganhou como personagem, não é secundário exatamente, uma coisa assim, nossa. É supporting character, exatamente. Em inglês o termo é supporting character. E o Claptrap é bem divertido. Eu só comecei o jogo e logo, claro, né, já começa com o Claptrap ali, eu só tenho o 2. E é bem legal mesmo, cara. Bem como tu falou ali, essa coisa do humor e tal, é bem, bem marcante mesmo. O Claptrap é legal que ele é tipo assim, ele é um NPC. Que na verdade são vários, pelo que eu entendi, são vários robôs feitos todos iguais, eles não têm bem uma consciência coletiva, mas eles têm uma personalidade igual e ele está em todos os lugares. Então ele é um NPC onipresente. Ele é tipo o Cid. Uhum. Ele está em todos os lugares. Ele é tipo a enfermeira do Pokémon, assim, então. É, por aí. O Brock que era feliz, né? Em qualquer lugar ele chegava, ela estava lá. Então. No fim das contas, então assim, ó, eu não sabia com quem jogar. Eu peguei lá um cara, eu comecei a jogar um pouquinho e fui jogando. Pô, o jogo é meio pesado pro meu PC. E é só isso, eu vou ficar aqui grindando eternamente. Mimi, ó, Claptrap agora tá aparecendo no vídeo. E aí pensei, pô, beleza. Aí comecei a jogar, fui achando, o jogo não tá muito legal, vou parar. Quantas horas eu joguei? 5. Então, no fim, ele é um jogo bem. Bem cachaça, né? O Marcos está colocando no chat ali que cada Claptrap é uma consciência só. E esse amarelo é o que te guia direto. Os outros são outros Claptraps, tá ligado? Sim. E o Breno destacou que o melhor é ele falando, Minion, let's go! E realmente, isso é bem legal mesmo, cara. Eu joguei pouco, mas eu cheguei a ver. Quanto que tá o Borderlands 1 aqui, que eu já vou olhar. Vai, vamos lá, olha o desafio. Eu sou rico. Deixa eu ver. O Borderlands 2 tá 50 pau, né? Muito caro. Vai, eu paguei bem mais barato, cara. Não lembro quanto é que foi. Game of the Year, Borderlands 1, R$22. Então, esse é o que eu tô jogando, porque assim, ele também tem a coisa da história. E, digamos assim, ele é um jogo que vale a pena jogar pela história. Então, qual que é a tirada básica da história do primeiro jogo? Vocês estão num planeta, que é o planeta Pandora, no jogo chamado Bordelândia, né? O jogo da Bordela, é o planeta da Bordela, a terra da Bordela. Então, mas, na verdade, o planeta é Pandora, e lá, tipo, tem um mito, assim, é tudo... É o planeta Pandora. E ele tem essa coisa assim meio parecido com Fallout. Digamos, eu acho que a inspiração do Fallout deve ser muito. É um jogo. Não Fallout 3 necessariamente, que também é um FPS misturado com RPG, mas desde os Fallout antigos lá de 97. Então é aquela coisa assim, um pouco da sobrevivência. E aí tem pessoas que estão querendo se ajudar, tem pessoas que não estão querendo se ajudar, são tipo uns bandits e tal. E tem tipo um mito, uma lenda. E aí tem, tipo, as pessoas têm visões lá de uma mulherzinha que é a... Eu não sei se chama de Andy ou alguma coisa. Que ela meio guia as pessoas atrás da lenda, que seria a lenda do The Vault, né? Seria o cofre, que teria artefatos e tal. E aí a galera vai atrás dessa paradinha. E aí, não, bora atrás dessa parada aí, não tem nada a perder e tal. E aí tu vai jogando... Cara, eu comecei a jogar e eu fiquei me incomodando. Assim, ó, pô, eu jogo videogame desde pequeno e esse jogo tá me deixando tonto. Que merda é essa, cara? Eu nunca tive isso, cara. Não, mas então, no Borderlands 2 eu não sei quanto tu jogou, mas como eu joguei 4 horas do Borderlands 1, eu fiquei com dor de cabeça. E eu percebi, assim, como eu faço 3D para o trabalho também, eu percebi que o seguinte, o ângulo de visão era muito pequeno. Então, por exemplo, quando tu aperta o shift pra dar um dash pra correr, pra sprintar ali, ele abre um pouco o campo de visão e parece que tu tá tirando um fardo das costas, porque alivia, assim, essa questão de tu entontar quando faz um e tal. Aí eu pensei, pô, não deve ser só eu que tenho esse desconforto. Procurei na internet, o próprio guia, dentro do Steam lá tem os guias. podem do Borderlands. Então, assim, pra quem tá jogando pela milésima vez, o pessoal dá dicas lá de desativar os vídeos, que os vídeos sempre passam e não dá pra skip e umas coisas complicadas. E depois, assim, aumentar o campo de visão. Tu abre um TXT com a configuração do negócio, tem lá 85, que é o ângulo, e aí tu pode aumentar para um ângulo maior. Porque no caso, assim, tu fica com uma sensação, é como se tu estivesse andando pra frente olhando numa luneta. Uhum. Então, quando te mexe pro lado, tu vê pouco e as coisas se mexem meio rápido, assim. Uhum. Então, tu tem uma visão um pouquinho mais ampla, mais olho de peixe, fica mais confortável, mais natural, embora a gente precisaria de uma tela panorâmica para ter uma visão natural. Isso é um detalhe, ou do Oculus Rift. Isso é um detalhe que pode incomodar bastante, né, cara? São coisas da programação ali. A gente vê a lição do Half-Life 2, né? Que foi um jogo que há muito tempo atrás ele criou foi um grande pioneiro, exatamente porque eles calcularam, inclusive, até a questão do ângulo dos olhos dos personagens secundários que tu estás vendo em relação ao jogador, para ele ter aquela sensação de que ele está sendo olhado, né? Os personagens estão olhando para ti de qualquer ângulo que tu esteja. Então, é isso que eu acho que traz muito imersão para o Half-Life, né? Conforme tu te mexe, aqueles NPCs vão olhando para ti, para o teu personagem, no caso, para o jogador, e isso acaba trazendo ele mais para a ficção dele ali, né? A gente já comentou isso em alguns casts, e isso é importante, né, cara? Então, isso aí que tu falou... Claro, questão da imersão. Mas tu tem razão, detalhe, assim, gente... tipo, se... Desculpa, se tu tá ficando angustiado como jogador porque a visão tá curta, parece que tá olhando numa luneta, essas coisas todas, tu tem razão, sabe? Provavelmente isso tá incomodando outras pessoas também. Sim, e aí eu descobri que é generalizado, então a galera muda, assim, em geral, inclusive em fórum eles ficam falando, qual o FOV, né, que é de Field of View, qual o Field of View você está usando? Uh-huh. Algumas pessoas dizem, pro monitor 16:9 eu uso tanto, pro monitor 16:10 eu uso tanto. O Marcos falou que não percebeu esse efeito, assim, tu vê, é uma coisa pessoal. Mas, cara... O Marcos, ele não é normal. Vai olhar quantas horas de Steam ele tem de cada jogo, cara. Tipo, o cara é completamente doido. Ele nem vê mais a realidade. Pra ele, a realidade é aquele campo de visão. Tô, ele tá falando aqui, ó, 386. 386? Caralho, mano. Meu Deus. Cara, assim, ó. Se tu tivesse, não, sei lá, cara. Se tu tivesse se prostituindo por essa quantidade de horas, tava rico. Ó, no próximo podcast ao vivo vai ter a participação da Kathleen, minha esposa, que é uma pessoa que tem 400 horas de Pokémon, tá ligado? Mas enfim. Aí é. O cara até desafinou, mas enfim, né? Ai, ai, ai. Foda. 385. Cara, olha o que o Marcos tá fazendo no streaming. Chato, ele tá se justificando, falando que tem gente mais doente do que ele. Nossa, assim é fácil, né? Ô Marcos, tu alucinou com esses caras, tá? Isso não é a realidade. Não, mas assim, a gente tava mencionando da questão, tá, em defesa do Marcos. O Marcos é um cara muito gente boa, muito inteligente, um cara bonito, tal, jovem, com saúde, sensual. Mas ele joga pra caralho, né? É. Então, o que que acontece? O que que é o fator viciante e o replay value do Borderlands? Isso é que eu quero saber. Ele é um shooter, só porque ele é um shooter RPG. Sim. Então o que acontece? Dropa um monte de arma na... Então o cara fica sempre naquela, pô, tô tentando... Às vezes dropa uma arma e tu pensa, opa, essa arma é melhor do que a minha. Aí nas lojinhas tu tem às vezes os upgrades pras armas, tu tem alguns itens especial, tem o shield lá que é o... Tu tem o teu dano... no couro e tu tem o dano no shield. Tu pode comprar um shield melhor, tu pode comprar granadas tem modificações e tal. E aí cria esse efeito do colecionador, que quem jogou Diablo 2 ou qualquer outro RPG, sabe, o cara fica catando os itens, o cara fica sempre total, buscando o total. E dá aquele vício do grinding e do... Eu tenho impressão que se eu jogasse esse jogo, eu jogaria muitas horas dele, com certeza. Então... é verdade, cara. Eu tenho vontade, às vezes, sério, cara, de ter menos jogos pra jogar no meu Steam, tá ligado? Apesar que, assim, ó, atualmente eu tô numa fase que eu prefiro fechar mais jogos que eu já tenho, principalmente porque eu paguei por eles, por menor que seja a quantia total, até pra conhecer mais jogos, do que ficar num jogo só, sabe? Que eu fiz muito tempo... O Dr. Zed é um cara massa, ele é que nem o nosso amigo Breno, ele é um médico. Então, olha aí. E... Não, na verdade, mas o Dr. Zed não se formou, né? O Dr. Zed não se formou, o Breno conseguiu. Eu desinstalei o Dota por causa disso, né, cara? Eu gastava muito tempo num jogo só, e ainda mais um multiplayer, que nem tinha uma porra numa história, era só ligar aquele jogo pra se fuder naquela... É, então assim, às vezes o cara tá na pilha de jogar um negócio multiplayer, ficar envolvido naquele universo, tipo eu fazia com World of Warcraft, e agora eu tô mais nessa de querer jogar vários jogos diferentes, até por ter coisas, como eu falei, que eu comprei e não joguei ainda. Então eu acho assim... Da mesma maneira, da mesma maneira que eu sempre falo o seguinte, eu ficar jogando um jogo que é, sei lá, o Tekken 6, que é igual o Tekken 1, só porque é mais bonito, poxa, eu joguei bastante Tekken, eu gosto, às vezes até acabo pegando bastante coisa indie, que os jogos indie às vezes não são tão longos, tem uns que são muito longos, claro, mas eles têm experiências diferentes. Então assim, o tempo para jogar é limitado, a gente procura diversificar as experiências. Claro que tem jogos profundos, tipo Borderlands, que o cara acaba enfiando o pé, por exemplo. Ah. Eu queria o Borderlands desde que o primeiro Borderlands foi anunciado. Pois é, eu também tinha vontade de me afundar nesse universo um pouco, sabe? Mas é aquela coisa, tá ligado? É, eu tô com a cabeça de jogar coisas diferentes, então eu não consigo me empolgar de ficar jogando ele, entendeu? De repente, a hora que de repente, a hora que meu backlog tiver menor, eu consiga fazer isso, entendeu? Sim, mas o que eu digo assim, ó, como ele tem essa questão de aprofundar, que até não terminei de citar um detalhe interessante, que é a questão do multiplayer dele também, que eu ainda não joguei, mas o Marcos disse que é animal, o Marcos e o Breno jogam também. O que acontece? Eu sou muito indisciplinado com os meus jogos, e com os meus livros, e com os meus filmes, e a lista segue no sentido de que eu começo a ler um livro, eu leio uns pedaços dele, e eu começo a ler o outro, e eu meio não volto pra terminar. Sim, sim, não, mas, okay, só assim, ó, rapidamente, isso é normal hoje em dia, tá? Todo mundo reclama disso, a gente tem acesso a muita coisa e tal, então claro. É bem difícil manter assim, o foco, sabe? Tem o information overload todo. Mas então, o que acontece? Eu tenho me disciplinado mais no último mês, tanto pra leituras, quanto pro meu trabalho, quanto para jogos. E o que tem acontecido? Eu tenho tido a recompensa de assim, não, tô jogando Portal, vou fechar Portal. O Portal ele tem a parte single player e a parte co-op. Eu quero jogar a parte co-op, eu posso jogar, ele tem uma história co-op também. Eu posso jogar essa história co-op com uma pessoa qualquer na internet. Uhum. Então, eu queria jogar a história co-op com um amigo ou com alguns amigos. Então eu deixei o Portal parado, porque eu joguei a fatia single player dele, e depois eu vou combinar com alguns caras. Não, eu tô querendo jogar a porção co-op com amigos. Bora. Aí eu jogo aquela outra parte da história. Fechei o Portal. Peguei o Shen, que era um jogo de plataforma que eu joguei no normal, tem o difícil. No normal, jogando em 3 dias, umas quantas horas ali por dia, fechei. O jogo foi muito legal de jogar, aquele desenho, aquele estilo desenhado à mão, feito em flash, parecido com o Mark of the Ninja, porque é um precursor dele, da mesma empresa. Sim. E eu joguei, fechei e foi recompensador. Eu fiquei feliz de ter terminado. Então eu até me determinei para fechar outros jogos que eu comecei. Pois é, então... essa questão de se deixar levar pelo universo do jogo, né? E a própria questão por exemplo, da experiência do New Game Plus. O Bastion, que eu tô quase fechando, tem New Game Plus. O Shank tem o modo difícil. Tem várias coisas dessas. Então, por exemplo, como eu não tenho um PC muito bom, que eu jogo no notebook... É um notebook com placa dedicada, mas ainda assim tem as suas limitações e tal. Eu pretendo, quando for jogar esses jogos em modo difícil, ou New Game Plus, jogar eles no computador novo, que eventualmente eu vou fazer. Para poder tirar um proveito melhor até do gráfico do jogo. Porque o Portal 2 ele não estava feio, mas ele poderia ser muito mais bonito do que estava. Sim. Então, de repente, o co-op vai ficar para depois com essa outra máquina. Então, assim, com relação à disciplina, tem esses jogos de se afundar. Borderlands, Skyrim, Fallout, a lista segue. O próprio Diablo, né? Não o 3, o 2, que é muito mais legal. Mas, enfim, o que dá para o cara fazer é, assim, tu ter a disciplina de ter, de repente, 2 jogos. Ou 3 jogos. Tu tem um jogo que tu joga na plataforma móvel. Tu tá jogando aquele para fechar e aquele lá. Tem jogos mais casuais e tem jogos mais de história. Pega um com história para jogar e pronto. Deixa um jogo casual na manga e pronto. Aí no PC ou no console, alguma coisa, tu joga. Borderlands é para se afundar. E outros jogos mais curtos que o cara coloca a meta de fechar, o cara fecha. O Backlogger, que eu mesmo te mostrei, eu acho muito legal que ele é como se fosse um arquivo TXT misturado com o Microsoft Access. Eu ia citar ele mesmo, que é um sitezinho aí, backlogger.com, a gente bota no chat aí, alguém bota pra mim, que você digita os jogos que tá jogando de maneira bem simples, assim, Ele não tem um arquivo dos jogos. Você coloca o nome como quiser. Ele não tem, no caso, assim, uma base de dados. Uma base de dados, um arquivo. E aí tu coloca ali, vai controlando. Pra mim, ele tem sido muito bom pra disciplina. E falar em disciplina, cara, eu quero saber do nosso amigo André como é que tem sido a disciplina dele ao jogar um negócio chamado... O que tu tá jogando mesmo, André? Walking Dead, da Telltale Games. Puta, todo mundo ouviu falar desse jogo, eu imagino. Tá todo mundo familiarizado como ele é, mais ou menos, aí? Como é que tá? Ah, eu acho que a maioria do pessoal conhece, cara. Eu sei que eu falo bastante, até que eu me estendi um pouco a questão do horário, mas só pra fechar ali a coisa do Borderlands, de repente assim, tu pega um jogo pra te afundar e vai fechando os jogos pequenos. Sim. E o que faz o cara se afundar no Borderlands é o loot, o grinding, o que tu vai querer, provavelmente fechar o jogo 4 vezes pra tu fechar o jogo com cada uma das classes, e se tu tiver um multiplayer pra jogar, tu vai acabar sempre, pô, jogando com os amigos, ou fazendo alguma arena, ou jogando co-op. Então ele tem aquela história, o Left 4 Dead 2, que eu comecei a jogar junto com o André, que fez botar uma pilha e tal, que todos nós aqui do cast temos, o Left 4 Dead 2 é aquela história. O cara nem chega a jogar o jogo pra fechar, mas tu vai pegando os capítulos e jogando com os amigos e, tipo, se quisesse jogar isso pra sempre, é um jogo muito divertido. Então, Borderlands é nessa história. Por isso que o Marcos tem quase 400 horas do Borderlands 2 lá. É verdade. É. Perdão, agora o André à vontade aí. André à vontade. Não, Olá. Então, mas vocês estão ligados? Como que é o Walking Dead, a questão do point and click? Então, sim, cara, conta... Eu joguei um pouco no João. Conta aí pro pessoal como é que é essa jogabilidade dele, que remete a jogos mais antigos, né? Então, é a questão até da câmera dele, né? Uma câmera meio... Eu não sei bem como explicar ela, mas... É uma câmera meio que... Pega um ponto fixo e expande, assim, como se fosse uma câmera wide, mostrando mais ou menos o ambiente todo, mas em um ponto só e se movendo um pouco, assim, não é uma câmera que tu vê atrás do personagem ou em primeira pessoa, alguma coisa assim. Não sei se alguém tem uma maneira mais fácil de explicar isso, mas é uma maneira de tu explorar o cenário, mas de um... Tu tem como se fosse uma câmera fixa em um ponto do cenário que vai te mostrando, assim, ao redor, e tu se mexe com o teu personagem. Aham. O efeito que eu acho que ele dá é assim, ele facilita a questão de quem tá compondo o jogo, porque com uma câmera livre tu tem mais coisa pra modelar, só porque ao mesmo tempo ele dá um visu como se fosse um quadrinho animado. Só porque ele é montado em 3D, né? Legal. O Marcos falou que... O Marcos falou que é um futural... Desculpa, André. O Marcos falou ali no chat que é um futural tão contemporâneo. Sim, com certeza. Lembra bastante, né? Até o negócio de tu olhar para um objeto e tu pode ou interagir com ele ou pegar um comentário do personagem sobre aquele objeto. E até lembra um pouco Full Throttle, do tipo o cara falar I'm not going to put my lips on that, sei lá, ele faz um comentário aleatório, às vezes engraçadinho, sobre aquele objeto. Mas o visual do jogo também lembra um pouco de quadrinho, até pelo que o Ocanha falou agora. É uma coisa meio cel shading, mas os traços, as achuras dos personagens são bem pretas ali. Não sei se dá pra ver no vídeo. Tá rolando o videozinho já. Dá pra... Tu pega, por exemplo, nos detalhes do carro, tá ligado? É isso, mas nas roupas e nos traços do rosto dá pra ver bastante isso. Aham. Que é aqueles traços bem fortes, pretos, como se fosse basicamente um personagem desenhado em quadrinho e aplicado aquela textura de cel shade em 3D em cima. É bem interessante, eu acho que é um visual bem bacana, não sei se vocês acham muito cartunesco, mas eu particularmente acho bem legal. Ô André, eu acho que até por a gente ter comentado do Last of Us hoje, também junto com Walking Dead, eu admito que eu não tinha pensado nessa relação, logo antes de começar eu lembrei. E assim, cara, são dois jogos que tem o aspecto provavelmente mais forte deles, são as decisões morais, né? Então, o personagem, como eu falei no Last of Us, o Walking Dead ele é mais pautado nisso, nas decisões morais que o teu personagem faz. Bom, tá, eu vou comentar isso. Pois então. Eu comecei o jogo e ele tá aí bem no comecinho, né, exatamente como é. E a questão é, ele é totalmente focado nisso, até acho que... Eu não li muita crítica a respeito, mas a jogabilidade dele não é muito... não possibilita muitas ações diferentes. Na verdade, ele é aquele point and click com alguns... Como é que é? Action... Como é que fala? Quick time event, assim, né? Isso, meio que, tipo, atirar, apertar uma tecla na hora certa e tal. É, sim, mas não é uma coisa que, na verdade, gera uma dificuldade muito grande no... Isso. É, no personagem, no jogador, né? Na verdade, isso é só uma questão muito de narrativa, né? Pra o cara ficar tenso. Ele não chega a ser difícil como jogo. Não, não é nada. Na verdade, não é nada difícil. É só tu prestar um pouquinho de atenção, né? E daí chega um zumbi, por exemplo, e tu já tá naquele clima pesadíssimo que é trazido pela dublagem, pela trilha sonora, que é... Se vocês quiserem botar a trilha sonora do Walking Dead aí no YouTube, se vocês tiverem uma vibe de autodestruição, porque é bem desagradável a trilha sonora, é muito massa, é animal, mas é animal. Ela tem um climão, assim, intenso pra caralho, triste e tal. E, na verdade, tu fica muito conectado com os personagens e naquela situação de merda que tu tá sendo colocado frequentemente, né? Ah, é verdade, cara. E, assim, esse paralelo que eu queria fazer com o Last of Us, até na real... Com o design? Não, exatamente o design. E até o pessoal do Jogabilidade comentou no podcast deles ao vivo que eu falei. E eu até mandei a pergunta pra eles no Twitter, eles leram que assim, ó, eu queria saber de vocês. Todo mundo viu aí o vídeo do Last of Us, do gráfico mais avançado possível no Play 3. Vamos colocar assim. E o Walking Dead é esse visual mais cartunesco. Só que os dois jogos, eles são muito pesados no que fala em termos de história e de, cara, e de sentimentos mesmo, sabe? Ele te coloca em situações como ser humano que fazem tu te questionar. Eu fui dormir pensando no jogo. Sim. Ele é muito imersivo, né? E a parada é que às vezes tu toma decisões que tu olha, caralho, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? André, eu perto da hora de dormir, com certeza tu vai ficar pensando nessa coisa. Pois é, e eu fui jogar o DLC 400 dias, que saiu há pouco tempo, eu terminei, porque ele é bem curtinho mesmo, uma hora e meia. E cara, eu fui dormir, eu falei, cara, eu sou o pior ser humano da face da Terra. Tipo, cara, tomei cada decisão. Precisou jogar isso pra saber, a gente já sabia. Pois é, porque assim, cara, eu fui jogar essa porra, cara. O jogo faz tu decidir cada coisa, assim, ó. Eu vou dar um exemplo do primeiro, cara, que é foda, assim, ó, rapidão, tá ligado? Pra não dar muito spoiler. Tu encontra um menino num porão, sabe aqueles porões de casa americana, bem típico de filme, que tu sobe no teto, que é o porão no teto, né? Aquele, aí tu sobe no teto e tal. Então assim, o teu grupo encontrou uma casa e uma casa abandonada numa cidade tomada por zumbis e conseguiu se defender nessa casa. Ficou lá um tempo. Aí tu entra no porão, aí o teu personagem vê um menino, cara. Quer dizer, parece um zumbi morto, uma criança morta. É uma criança, só que quando tu encosta nele, ele tá vivo, cara. Daí tu olha assim, é um zumbi. Aí quando ele vira, tu vê que não, cara. Ele é um menino que tá morrendo já, tá praticamente morrendo de fome. Ele parece um menino da Etiópia, assim, tá ligado? Todo caquético, só que não tem nada a ver com a cor, mas ele é mais branquinho e tal, bom. E aí, cara, o teu personagem fica muito bugado porque tem um cara que perdeu o filho durante a história. E o cara olha pro menino e vê o filho dele, sabe? Tipo, relaciona. E aí, cara, tu tem que decidir o que fazer, cara. Tipo, se tu vai matar ele ou deixar ele morrer de fome. Olha não, então, só, cara. É muito complicado, cara. E ainda mais porque, por exemplo, assim, tem situações... Aconteceu comigo assim, ó. No primeiro capítulo tem uma situação que deve ser o mesmo cara que tu tá falando. Não cheguei na parte que tu tá ainda. Mas esse cara tem um filho e tá constantemente tentando defender a família dele e tal. Beleza. É. Aí chega logo no começo do jogo... Tem uma situação que um cara meio que ameaça o filho dele e tu pode ou se colocar a favor do cara que é mais teu amigo ou desse cara que tá indo meio contra o filho dele. Isso. Mas na hora, cara, na hora eu meio que tomei uma posição neutra, assim. Eu tentei ajudar ele, mas sem, tipo, partir pra agressão contra o cara ou qualquer coisa do tipo. Aí lá no capítulo 2, mas mesmo assim eu continuei gostando do cara, o cara era meu amigo e beleza. Aí, tipo, lá no segundo capítulo tem uma situação que esse cara vai, através de tudo que tu passou com ele, é avaliar se tu é de confiança ou não. Mas esse cara não gostou que naquela vez eu não ajudei ele. E ele ficou me jogando na cara durante a porra dos três capítulos, ah, tu é um filho da puta, porque tu não me ajudou aquela vez, tu é um desgraçado. Uh-huh. Só porque eu não dei uma determinada resposta que ele consideraria mais de fidelidade com ele, assim. E daí tu fica, caralho, já tô no terceiro capítulo, eu fiz uma merda lá no primeiro capítulo de uma coisa que ele não gostou. E aí eu comecei a ficar tretando com esse personagem é legal, no final das contas, é complicado. Pois é, não, é assim, é o mais legal do jogo é que tu vê as consequências das tuas ações. E com certeza tu já viu, André, porque tu já terminou pelo menos um capítulo, tu já viu isso. Tanto conectado na internet, quando tu termina, uh-huh, termina o capítulo, o jogo vai te dar um feedback do que a maioria das pessoas fez. É, sim. Entendeu? Tipo, ó, tu escolheu tal coisa, tipo, tu escolheu matar esse cara em vez do outro. Ou tu escolheu salvar esse cara em vez do outro. É, 70% das pessoas fizeram a outra opção. Daí tu, pô, cara, eu tô nos 30%, tá ligado? Ah, mas ele dá um. Ele faz um tipo assim, no capítulo anterior, você foi, sim, cruel. Você foi um filho da puta. Cara, é mais. Filho da puta e tal pessoa não gosta, não confia em você por causa disso. Nossa, cara, é. Cara, imagina se rolasse isso da vida real, quando tu deita pra dormir. No dia de hoje, o que aconteceu? Então, cara, o que eu falei, esse DLC eu fui jogar, cara, e eu tomei uma decisão muito tosca, tá ligado? E é, tipo, eu fui dormir e falei, cara, mas que tipo de pessoa que eu sou, cara? Eu opero as pessoas, cara. Eu opero as pessoas. Só que a foda é que, cara, às vezes tu nem fez uma decisão ruim, tu só interpretou mal uma situação e tu fez uma escolha de diálogo, porque tem um timer o tempo todo na tua cara falando, responde rápido, desgraçado. Aí tu botou uma opção que não era tão favorável pra algum personagem, e aí dá um monte de merda e. Cara, e a trilha sonora, mas essas merdas tudo acontecendo. Acaba o jogo todo cagado de sangue, todo fudido, né? Nossa, não, merda. É foda. O que eu posso dizer para as pessoas, assim, ó, cara, sério, joguem... Vale muito a pena. Joguem The Walking Dead, porque em 2012, ele basicamente ele disputou o melhor jogo do ano com Journey, que quem sabe o que é o Journey? É um jogaço do Play 3, um jogo só digital. Fantástico. Fantástico, cara, uma obra de arte absurda. E Walking Dead disputou o melhor jogo do ano com Journey direto em várias premiações. E Walking Dead foi ele é um jogo que se discute muito se ele é um jogo indie. Inclusive, eu acabei de receber um tweet do Matheus Six, que é do Super Controle Podcast, um outro podcast que eu sou fã, ouço direto, assino o feed, ele tá ouvindo. E o Matheus perguntou se a gente já falou do 400 dias. Então, Matheus, eu falei bem pouquinho, só falei que eu joguei ele. Eu fechei o 400 dias, esse DLC. Eu achei bem legal, cara. Eu achei bem interessante porque, assim, ó, o 400 dias, que é o primeiro DLC que sai pra The Walking Dead da Telltale, ele é um jogo bem curto que basicamente ele introduz a segunda temporada. Então, o que eu entendi ali é que quem for jogar a segunda temporada do Walking Dead... As suas decisões vão afetar, né, na segunda temporada. Então, vão afetar e, tipo, tu vai começar com um grupo que o que acontece? Esse grupo foi formado pelas tuas decisões no DLC, entendeu? Tu joga, acho que são 5 ou 6 histórias separadas e aí cada uma, claro, vai ter um final ali. Então esse grupo da segunda temporada vai depender muito do que acontece no DLC. Foi basicamente o que eu entendi da parada, assim, tá ligado? Não sei, porque daí ele tornaria o DLC mandatório, ou seja, quem for comprar a segunda temporada é obrigado a comprar o DLC. Eu acho que isso é uma fórmula de mercado que talvez eles não usariam, porque poderia ser arriscado. Não, vou comprar e pronto. Mas eu li a respeito que é basicamente isso. Mas eu acho que eles falam, por uma decisão de mercado, que as suas decisões no 400 dias vai afetar. Só que eu acho que provavelmente vão ser... As suas decisões vão afetar pouco a escolha do grupo na segunda temporada, né? Não, afetando Ou vão ser detalhes de diálogo, algum tipo de coisa assim. Não acho que vai ser uma coisa necessária de comprar. Ah, na verdade, quando assim as tuas decisões afetam o jogo, é legal, assim, desde que afete mais do que o final do Mass Effect 3, pra mim tá bom. Mas, ô, Ken, tu sabe que isso é interessante, porque quem tá ligado aí nas discussões de videogame sabe que, assim, o Mass Effect 3, muito do que foi falado sobre ele foi assim, todas as tuas decisões no final, porque teoricamente o Mass Effect 3 traria toda a carga de decisões que tu fez nos primeiros e tal e tal. E o final todo mundo falou, não afetou o final. Tipo, ficou a mesma porcaria o final e a mesma coisa, não importou o que eu decidi. E o que o pessoal falou foi assim, ó, o que valeu foi a jornada. Foi até aqui, essa experiência toda até aqui. E parece que o Walking Dead, temporada 1, no final, também é a mesma coisa. Tipo, ele não afeta tanto assim o final, mas com certeza, toda a jornada, ela vai mudar, entendeu? Porque ela foca... Essa é uma crítica que eu tenho pro jogo, porque, na verdade, ele é bem linear, o jogo, assim, né? Ele te leva... Ele é super linear, mas é assim, quando começa o jogo, ele fala... Ah, tem uma frase ali que fala numa tela preta em fonte branca, fala tipo, ah, tua jogabilidade é totalmente afetada pelas tuas decisões, alguma coisa tipo assim. É, só que assim, por exemplo, na primeira temporada tu pode escolher te salvar uma guria e um cara lá, né? Numa determinada situação. Ou spoiler, hein? Não, não, mas ele tá mantendo o nível. Tá tranquilo, fica calmo. Aí, basicamente, eu escolhi salvar a guria e essa guria me acompanhou até o momento onde eu tô no jogo. Tipo, até o terceiro capítulo ela tava lá. Eu pensei, porra, se eu não tivesse salvado ela, o cara estaria no lugar dela. Uhum. E como seria isso? Ia mudar o jogo inteiro, assim. Eu fiquei pirando nisso, aí eu dei uma lida na internet que, na verdade, esses dois personagens, eles vão assumir mais ou menos o mesmo papel no teu grupo que tipo, um ou outro teria, entendeu? Então, não vai mudar tanto assim, no final das contas. Tem alguns personagens-chave que tu não pode decidir a vida deles até determinado ponto, e eles vão ser mais, assim, os machos alfas que vão ir levando a história. E esses personagens que tu decide a vida não tem tanta importância assim. Então, no final, o resultado vai acabar puxando pra mesma coisa. Que acaba que... sei lá, não que seja ruim. O jogo é animal, assim, só que... Sim, sim. É que assim... Se tu começa a perceber esses detalhes, tu começa a perder um pouco da tua imersão. E também essa questão de que tu pode salvar tal pessoa, esquerda ou direita... É muito assim o tempo todo, né? Toma uma decisão, esquerda ou direita, rápido, sei que... Isso, exatamente, ele te coloca muito assim... né? Ele te coloca umas quatro decisões que vocês estão vendo na tela aí, provavelmente agora, às vezes é a última opção em branco, mas enfim, tipo, ABCD, e tu tem que apertar 1, 2, 3, 4 no teclado bem rápido, e tem um timer, inclusive. Então, assim, isso cria um senso de urgência. Em segundo lugar... O que acontece assim, é a ilusão da decisão, né, André? Eu acho que assim, tipo, quando eu joguei, eu tava com a cabeça bem limpa sobre o jogo, não tinha lido praticamente nada, só sabia que ele era muito interessante e tal. Então, assim, eu acabei me envolvendo bastante naquela história ali, e eu acho que é bem difícil não se envolver. Mas assim, a menininha tá mostrando aí a conversa que ele tá tendo a primeira vez com a Clementine. E assim, se tu tem um coração, tu vai te importar pra caralho. Vai, é verdade. E, pô, tu vai querer muito cuidar dela e aquilo vai se tornar uma parada importante pra ti, assim, tipo, pô, no final das contas, pô, pode morrer todo mundo, pelo menos eu tô cuidando dessa mina, fazendo uma coisa importante nessa porra toda. É verdade, e assim, eu acho que muito disso é isso aí, tipo, foi como eu falei, a experiência é a jornada, é a jornada que a gente passou até chegar naquele final, tá ligado? Tu vai ver que, pô, cara, a parte final, o capítulo final é muito massa, não vou falar nada pra não dar spoiler, mas eu tô muito no 3, animal. Eu tô no 3, na verdade era pra ter fechado, só como eu falei no começo do cast. É rápido. Eu perdi a porra do meu salvo no... Por causa da nuvem da Steam, deu algum problema na minha internet, perdi o salvo e voltei lá pro começo. Bah, que coisa estranha, cara. Tu sabe que o meu save, eu acho o meu save estranho. Então sempre que eu clico no meu save, que eu tenho um só lá na tela, ele tem um, tipo, capítulo 1, ele fala. E eu sempre tenho que escolher o capítulo que eu tô. Inclusive quando foi. Então é porque ele não tá salvando, pô. Não, mas ele tá salvo. Eu sempre consegui continuar de onde eu tava. Sério? É só tu selecionar o capítulo. Não, mas é porque Walking é estranho. Pode falar. Ele não tem o Steam Cloud que salva na nuvem? Por isso tem. Mesmo. Então tem, mas é que tipo, não salvou. Porque quando eu tava com o Walking Dead ligado e eu dava um endgame por alguma razão, mas não fechava o jogo... E colocava pra iniciar novamente, ele já ia direto pro capítulo onde eu tava, certinho no momento correto. Daí depois que eu desliguei o jogo realmente e fui ligar em outro momento, aí não tinha salvo nada e eu achei muita sacanagem. Pois mas é. O último capítulo é muito bom, então. É muito bom, vale muito a pena. E o que vale muito a pena também é a gente falar aí pra... adiantar um pouco nossa pauta, a gente falar das novidades, do que tem acontecido de mais novo nessa indústria maluca dos games. Posso fazer um último comentário? Pode fazer, pode. Eu ia perguntar exatamente se tu queria fazer algum último comentário, por favor, fique à vontade. valeu. Então, é uma situação só que me tirou um pouco da imersão do Walking Dead é que ele é muito imersivo e os diálogos são muito bons, mas teve uma certa situação que invadiu uma casa lá e tinha que entrar num lugar que não era pra eu entrar. Só que eu fui pego no ato em que eu entrei no lugar lá que todos os personagens estavam suspeitando que tinha alguma coisa errada, entre aspas. E, tipo, eu fui pego no ato, meu personagem foi pego no ato. Tipo assim, caralho, o que você tá fazendo? E eu falei, e tipo, tava claramente, eu tinha arrebentado uma fechadura pra entrar naquele lugar que eu não devia entrar. Aí o cara chegou e, tipo, falou assim, não, de boa, mano, vamos lá jantar, tá tranquilo, tá ligado? Tipo, não, cara, essa não é a reação que tu tem quando alguém destrói uma fechadura e entra num quarto se tu não queria que ele entrasse. Né? Uh-huh. Então eu achei que tem um determinado momento, assim, coisas bem pequenas que o diálogo dá uma pecada, assim, tipo, o roteiro ele não fica agressivo como ele tá o tempo todo e as pessoas têm umas reações meio... Pô, como assim tu não tá puto pra caralho comigo querendo me matar ou alguma coisa do tipo? É difícil, né, manter tudo, mas eu acho que é um jogo que deu uma lição aí, como é que se faz uma história que pesa na consciência. Tirando esses pequenos detalhezinhos assim, o roteiro ele é muito bom, assim, a história é muito envolvente. É isso aí. Então tá, galera, o que a gente tem agora são algumas notícias pra gente comentar rapidamente aí, pra ir finalizando, mais ou menos, né? Então, assim, a primeira notícia que eu queria comentar seria o lançamento de um novo Street Fighter. Acabou de rolar a EVO 2013, que é o maior campeonato mundial aí de games, certo? E foi anunciado durante o evento um novo Street Fighter, cara. Eu coloquei o vídeo aí pra vocês darem uma curtida. Esse é o vídeo de anúncio. O que que é? Tem o Street Fighter 4, que está atualmente na sua, vamos dizer assim, terceira versão pra quarta, que é a versão Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Uhum. E eles vão atualizar esse jogo, eles vão atualizar transformando ele em Ultra Street Fighter 4, vão acrescentar 5 personagens, obviamente que cenário, DLC, roupas, aquela coisa toda. E assim, o aquela que... Aquela coisa toda não, aquela coisa pouca, né? Pelo amor de Deus. Pois é, André, é exatamente isso que eu quero comentar, porque assim, ó, esse Street Fighter 4, pra mim, cara, foi bem, eu achei bem interessante, digamos... Quando ele foi lançado, porque... Primeiro, eu gostei bastante do jogo, tá? Quando ele saiu, Street Fighter 4. Eu tenho aqui o CD original, comprei bem perto do lançamento pra PlayStation 3. Paguei caro, cara. Paguei o preço cheio, assim. E, porra, cara, não deu um ano, velho. Deu meses. Os caras me anunciaram o Super Street Fighter 4. Daí eu falei, gente, nós não estamos na época da fita do Super Nintendo mais. Nem do fliperama. Sabe? Pelo menos no Brasil. Mas, enfim, cara... Vocês querem atualizar o jogo, botar mais personagem, faz um DLC, cobra $10, cobra $12, $15, não sei. E foi o que eles, pelo que eu entendi, foi o que eles não fizeram na Arcade Edition, tá? É, eu lembro, eu posso estar falando alguma coisa errada, por isso que eu vou fazer uma nota. Eu posso estar falando alguma coisa errada, porque na Arcade Edition rolou um papo de, você pode atualizar ou pagar mais barato pelo disco, não sei. Eu sei que no Ultra, tá aí na tela... O upgrade digital custa $15. Então, assim, eu já acho uma coisa mais justa, tá? Porque o que que tu tá comprando? Tu tá comprando um pacotão de DLC que vem os personagens novos que estão na versão, que não são exatamente os novos na franquia. Vocês viram ali o Rolento, vocês viram ali a Poison, tudo personagem que já é conhecido. Então, assim, mas eu acho mais justo isso que tá sendo feito agora. Quem está interessado em atualizar, quem é? É quem quer ter esse pacote de personagem novo, de cenário novo, roupa nova, e quem joga em alto nível. Então, assim, quem joga em alto nível, o que acontece? Esse pessoal, eles estão preocupados, por exemplo, com o balanceamento do jogo. Inclusive, eu estou falando aqui com o meu grande amigo, o Futuca, o Alexandre. Eu vou tentar chamar ele aqui no Skype, vou adicionar ele chamado pra ele falar disso, porque ele é um jogador pró de Street Fighter, cara. Então, assim, eu consigo entender esse lançamento desse DLC com essa justificativa. Perdão, desse jogo novo. Então vamos tentar chamar o Futuca aqui pra ele dar uma conversada sobre isso. Eu tô chamando ele no Skype. Oi. E aí, meu? E aí, beleza? Beleza. Tá me ouvindo? Eu vou chamar, vou ver se a gente consegue chamar o Eric. O Eric também joga legal, ele vai dar uma base massa pra nós aí. Massa. O cara, vai me passando o contato dele pelo chat aqui. Eu vou chamando ele, vou botando a conversa. E tu vai me falando aí o que tu acha desse Ultra Street Fighter, Futuca. Tá, eu vou. Vai dar uma pincelada aí que eu vou pegar o endereço dele aqui e depois eu já entro em contato contigo. Beleza. Tá? André, Ocanha, não sei se vocês estão muito envolvidos com esse mundo dos jogos de luta, não sei o que vocês acham, cara. Cara, eu tenho a versão do Street Fighter aqui do Steam, deixa eu ver qual que é a minha versão, porque pra mim tem muita versão. Tá? Mas acho que é aquela que rolou no, aquela que tá rolando no Steam é a Arcade Edition. Deve ser a mais nova. Deve ser a mais nova já? É. É, não, eu tenho a Super Street Fighter 4 Arcade Edition que eu comprei um tempo atrás. É isso aí, é a mais nova atualmente. Joguei bastante, joguei na internet e consegui vencer algumas vezes, apesar de apanhar muito no começo. É foda, tem um pessoal muito viciado, mas eu curti bastante, me diverti pra caralho. Mas assim, pra mim, aquela versão do Arcade Edition já tem personagem pra caralho. Tem um monte, cara. E pra mim o balanceamento, eu não sei se vai fazer tanta diferença assim, porque eu realmente não tô tão envolvido com cada minúcia de cada personagem pra saber se esse balanceamento vai fazer alguma diferença na vida do jogador mais casual de Street Fighter. Aham. Assim. Uhum. Mas eu acho ainda assim, galera? $15 é um preço... Japinha, tá me ouvindo, Japinha? Japinha? Alô? Oi. Eric? Oi. Tá me ouvindo, irmão? Tô sim. Ah, massa. Beleza. Bom, o André, só termina aí. Tu acha que não faz tanta diferença? Ah, eu acho, como tu falou, mais justo essa questão de poder fazer um upgrade digital, mas ainda assim acho, sei lá, eu acho meio picaretário essa história toda aí. Tá, então vamos pedir pro Futuca e pro Japinha dar a opinião deles, já que eles estão mais envolvidos do que a gente aí nesse universo. Eles devem ter uma opinião diferente. Ah, bom, vamos se apresentar primeiro, né? É isso aí. Meu nome é Alexandre, o pessoal me chama de Futuca. Eu sou jogador de fighting game já faz uns, sei lá, uns 18 anos aí, mais ou menos, aí, jogando fighting game aí. Uhum. Jogo uns campeonatos por fora com o pessoal aí. Jogo com o Japinha aqui em Florianópolis atualmente, mas eu sou morador de Criciúma. Atualmente eu jogo mais The King of Fighters. O Japinha é um jogador de Street Fighter mais pro que eu. Ele tem mais base, joga online com o pessoal, disputou tretas, foi relativamente bem lá. Uhum. Joga Street Cross Tekken, joga. Só não joga Marvel é uma derrota. O resto ele joga legal. Né? E ele tá aí, vai dar uma ideia massa sobre Street pra vocês aí também. E nós vamos trocar uma ideia massa, porque ele joga com muito mais boneco, tem muito mais base de jogo do que eu, então ele vai fortalecer bastante essa ideia massa. Sobre o Street Fighter 4 aí. O que tu achou aí do Ultra, Japinha? Opa, beleza? Aqui beleza. É o Eric. Prazer. O pessoal que não conhece aí é o Kadesha Realizê também, joga online aí na live, na PSN. Cara, sobre o Ultra Street Fighter 4, eu acho que precisava, até pelo vídeo que vocês estão vendo aí, é o Infiltration ali, jogando com a Akuma, que é o personagem mais dominante aí da série por enquanto. Né? É, eu botei porque eu achei uma luta muito massa, cara. Sim, foi bem esperado até essa partida aí. Mas o rebalance ali era uma coisa bem... Sim, o Street Fighter é um jogo até que equilibrado, tá? Uhum. Mas tem alguns pontos nele ali que eles precisavam melhorar, porque tem personagens que são muito difíceis de conseguir uma vitória, assim, em comparação com outros. Nós até conversamos esses dias ali que Street Fighter deixou de ser Street Fighter pra virar um jogo de Pokégame até, né? É. Esse Street Fighter é mais voltado pra Rushdown, assim. É um pouco diferente. Antigos. Uhum. Por isso que eu acho que o Akuma acaba sendo um pouco predominante nessa ideia aí, né? Exatamente. O Rushdown dele é bem forte nesse jogo. Exatamente. Essa adição de 5 personagens, cenários novos e tal, foi um bônus que eles deram, né? Claro que aí eles aproveitam pra cobrar os $15 a mais pelo update ou $40 pelo jogo completo. Mas o pessoal tava. O que o pessoal queria mesmo era o rebalance. Posso só fazer um comentário? Manda, André. Eu entendo que esse rebalance é bem importante para quem é jogador mais assíduo do Street Fighter, mas se é uma parada que o rebalance era importante pro jogo, não seria o ideal a Capcom dar esse rebalance pra galera sem essa porra de cobrança? Pô, mas a gente tá falando da Capcom, né, cara? Bom, acho que o Okanha falou tudo, cara. Puta que pariu, velho. É, então, como eu falei, esses cinco personagens, os cenários e tal, é uma desculpa da Capcom pra poder cobrar em cima. Com certeza. Claro, claro. Não, eu entendo, mas é que eu sei que é claro, é um mercado, eles querem ganhar dinheiro, etc, etc, mas... Sei lá, uma certa fidelização com a galera que já comprou, tem mais uma versão rodando já, eles vão fazer outra versão. Não, é verdade, André, porque eu acho que assim, ó, o rebalance do jogo, cara, se a gente pegar como exemplo o PC Game, cara, tipo, é uma parada assim, o rebalance é uma obrigação da empresa, cara, se tu tá propondo... Claro, claro, essa é a visão que eu tô tentando colocar. Exatamente, aqui, cara, eu acho que, tipo, o DLC deve ser totalmente opcional, assim, ah, tu quer ter mais personagem e tal, e é óbvio que quem é pró, quem é mais encarnado, que nem o Futuca e o Japinha vão querer ter, vão acabar comprando. Mas assim, cara, R$30, depois de sei lá quanto tempo que saiu o Arcade Edition, pra eles não é um investimento absurdo, tu tá entendendo? Agora pro jogador mediano que nem eu paguei R$170 no Street Fighter 4, R$130 no Arcade Edition, depois a porra do Arcade Edition ficou grátis na PSN Plus, tá ligado? Eu fui enganado. E agora os caras vão cobrar de novo. Tipo, eu sou um cara que... Tu realmente foi enganado. Eu sou um cara que provavelmente vai acabar fugindo da empresa, tu entendeu? Do jogo. É, pô, eles querem usar aquela ideia do Street Fighter 2, né? O Champ Edition, Turbo... Pois Super, é, cara. Super Turbo... Mas eles têm que lançar Street Fighter 4 de rodoviária. Aí sim eu vou comprar. 40 Hadouken na tela. É. Bota a crematória russa e tudo. Não, mas eu acho que o Street Fighter 4, eu ainda acredito que vai demorar muito a ser Street Fighter 5. E eles ainda vão ganhar muito dinheiro em cima do Street Fighter 4, cara. Ah, vão, cara, vão. Porque até eles trocar o número aí, olha, tem que mudar, cara. Tem coisa pra mudar. Pensa que o Street Fighter 2 ficou quanto tempo no mercado rodando com um monte de coisa diferente. Saiu Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, botaram o boneco novo, balancearam. Tanto que hoje fizeram até um formato HD do jogo e tá ganhando dinheiro, né, cara? Então o Street 4 vai ser isso aí, cara. Acho que eles vão ganhar muito dinheiro em cima do negócio e vai continuar muito tempo. A galera vai comprar, porque quem joga campeonato compra o jogo pra ter atualizado, porque o rebalance faz diferença. É, mas o Street Fighter 4, o pior de tudo, Futuro, o pior entre aspas, bem grande, é que ele é bom, sabe? Eu achei ele muito bom. É, o Japinho, que joga bastante comigo, ele sabe a minha opinião sobre Street Fighter 4. Ele joga muito bem, eu tomo várias pau dele ali. Ah. E eu acho que o Street Fighter 4, pra quem joga em alto nível, ele é bem complexo. E pra quem joga só no For Fun, ele é um jogo de boa de jogar. Isso é muito bom, isso é muito bom. É, sabe? Mas eu não gosto de ver o jogo. Eu acho que o jogo é xarope de ver, tá ligado? Tanto que eu até comento com o Japinho, ele faz 77 comandos pra sair uma das opções que ele fez. Sabe? Ele pode explicar muito bem mais do que eu sobre isso, que ele usa esses negócios de clink, essas coisas todas. Já tinha fala melhor do que eu sobre esse negócio tudo, que isso aí me irrita. É, que isso aí, na verdade, assim, é o option select que o pessoal chama, né? Que é fazer dois ou três comandos, que aí dependendo da reação do oponente, vai sair um dos três, né? Um dos dois ou um dos três e tal. Então, se for ver o controle do cara, a pessoa foi lá e fez 50 comandos ali e saiu uma rasteira. Ah, pode crer. É, tipo, tu mete dois comandos na sequência pra dar meio que uma enganada e sair um só e tal e tal. Mais ou menos, é. Não é bem uma enganada, assim. É que dependendo do que o cara fizer, vai sair uma das duas opções. Né? Entendi. Digamos que se ele esquive da primeira, a segunda vai pegar com certeza. É, até uma coisa interessante, assim, é que eu acho, embora eu tenha jogado e eu acho ele acessível, Street Fighter 4 desde a primeira versão que eu joguei, pra quem joga for fun, eu acho que o Street Fighter ele não é um jogo for fun, ele é um jogo muito técnico e a gente se engana por, olha, o Ryu e o Ken, vou jogar agora Chun-Li contra o Ryu. É, e na real ele tem essa profundidade toda. O Alexandro, o Futucão ali, conversou já comigo bastante sobre jogos de luta em geral, eu gostava muito de Soul Calibur e ele me dava uns toques, algumas coisas, eu já tomei umas surras em Tekken, ele já me deu umas dicas de Tekken e tal. Koff, ele já, um dia tava tight com ele, falou, não, joga uma aí, eu te dou umas dicas e tal, então... coisas que acontecem. Por exemplo, quando eles estavam falando do jogo, eles falaram dois termos ali para estilos de jogos de luta diferente, ou estilos de combates em jogos de luta diferente, que já são termos técnicos. Então, assim, é um universo que a gente se engana de achar porque tem o Ryu e o Blanca ali representando o Brasil. É um universo, cara, é um universo. Então, é justamente essa profundidade que aí eu acho, assim, que o rebalance é muito mais importante. Outra coisa é, esse DLC, ele vem a $15 preço de lançamento. Gente, mão de vaca, tipo, eu compro tudo só na promoção. Agora, Agora, quem é pro player já pagou o valor cheio do jogo há muito tempo atrás e já usou, quer dizer, aquela história, né? Às vezes quando eu não queria comprar um jogo, algum amigo dizia, cara, tu vai deixar de pagar R$8 em promoção num jogo do Steam e tu vai lá comer um X mal feito no Jorginho, que também não vai patrocinar o nosso podcast. Tu vai comer um X a R$8 e o teu X acabou, depois tu cagou um X e beleza. Aí tu vai fazer. Compra um jogo a R$4. Se tu jogar 4 horas daquele jogo, se tu nunca mais abrir o jogo se pagou. E o Street Fighter, quem joga em alto nível, cara, o custo do minuto de jogo deles é na casa dos centavos ou da fração de centavo. Então eu acho que a Capcom fez bem e ela faz uma filha da putice. Eu não sou anticapitalista, muito pelo contrário, mas ela faz aquela filha da putice que é o seguinte: o mercado quer, o mercado paga. Se a gente começar a botar o produto por um valor X, oferecendo uma coisa tal por um preço tal e pararem de comprar, a gente não faz mais, mas o pessoal compra. Então, esse DLC eu acho ele muito mais razoável do que o que ela fez quando ela lançou o Street Fighter 4, depois lançou o Super Street Fighter 4 um pouquinho de tempo depois. Aquilo foi filho da puta, isso eu acho ok até. Cara, mas olha só, a Capcom fez isso com Marvel vs. Capcom, cara. É verdade. Não, esse me deixou puto claro, também. Também. Normal, cara. O Marvel vs. Capcom durou 6, 7 meses de lançamento. Não, foi até mesmo tempo, né? Eu não lembro certo o tempo, eu não lembrava, mas o tempo eu sei que foi curtíssimo, assim, até menos que o Street Fighter. O Street Fighter acho que foi um ano, menos. E o Marvel foi um ano, uma coisa assim, né? Claro, e aí, Fighter foi uns 2 anos. Street Fighter foi 2 anos, Japinha. Foi uns 2 anos. Não, e assim, cara, eu comprei os dois, eu comprei o Marvel também, mas assim, ó, o Marvel eu não me importei tanto, porque eu comprei muito no For Fun, sabe? Muito mais do que o Street, cara, muito mais, assim, ó. Então, tipo, o Marvel foi ali pra dar aquela jogada de boa de vez em quando e eu tô felizão com o jogo, já se pagou. Fiz o que eu queria com o jogo, entendeu? Agora, o Street, assim, cara, eu senti mais, sabe? Eu me senti enganado porque, tipo, a gente tava na era da internet. Já tava nessa era da internet, do download, da atualização automática. Então, tipo, putz, cara, se eles cobrassem um preço irrisório, eu ainda ia dizer, $5, assim, sabe? Agora, quando e na época do Steam também, a gente tava falando no começo dos jogos baratos e tal. Agora, o cara vem cobrar quase o preço cheio de um jogo, cara, que tu pode comprar um monte de outros jogos pra te atualizar o teu jogo, sabe? E nada mais é do que isso. Então, isso é que foi foda, isso é que pegou, assim, cara. Bom, eu acho que a Capcom tá acostumando a querer ganhar dinheiro fácil. Aquele absurdo, tá. Quando aconteceu uma parada assim, tipo, fechava o jogo e depois tinha mais outro final que tinha que pra ver o final, também. Praticamente o final real tu tinha que comprar. Isso, uma parada assim, eu não sei porque eu não joguei o jogo, eu sei que tinha esse negócio aí, porque não sei como é que é o jogo. Pior caso foi o do Crosstech, né, de eles lançarem o jogo isso. E ter os personagens dentro do disco e ser obrigado a comprar os 10 personagens que tinha mais, mas eles já estavam no disco, só precisava comprar a liberação deles. Né? É que no caso o pessoal chiou porque era assim, pô, já tá no disco, eu já paguei, tá no disco que é meu, eu paguei por ele. Isso, então, daí rolou até processo, cara, rolou uma parada parecida com Resident Evil 6, mais uma vez da Capcom, tá? Que a galera descobriu o conteúdo que ia ser vendido em DLC no disco e a coisa pegou, né, cara? A coisa pegou na hora. Galera se irritou e ficou feio pra Capcom de novo, cara. Cara, tanto que assim, ó, só pra complementar essa ideia. Tipo, nós hoje aqui, pô, a nossa comunidade de fighting game aqui em Florianópolis, pelo menos, jogamos vários jogos diferentes. Se for buscar o grupo, a gente joga muita coisa diferente. Dos jogos que tem mais gente que joga, obviamente, é Street Fighter, que é um jogo mais, vamos dizer, homogêneo. Todo mundo consegue jogar, sabe? Uh-huh. Só que, se a gente for juntar, por exemplo, hoje nós estamos aqui na casa da Ellen, aqui, uma amiga minha, que eu tô conectado com o link dela, da Mel 203 aqui. Uh-huh. Nós estamos em 4 pessoas aqui e nós estamos jogando The King of Fighters 13. Que é animal. O jogo não teve nenhum, tipo, lançar de novo, vamos fazer outra cópia, vamos fazer outra parada, vamos fazer não sei o quê. Lançaram os bonequinhos pra DLC, botaram no jogo, pau pegou, tudo bem. Não teve rebalanceamento, tem boneco retardado de bom, que eu até falo os bonecos já pensam meio retardado, mas tudo bem. Tipo, e tá ali, nós estamos jogando de boa e não, nem previsão assim de ser lançado o jogo novo, se lançado aqui de novo vai ser daqui a um monte de tempo. Estamos jogando pra caralho, todo mundo feliz. E Street Fighter tá sendo lançado em cima de Street Fighter e outro, e mais um, e a Capcom ganha dinheiro e ninguém reclama. Ninguém fala nada. Não, mas KOF não é todo ano, KOF é todo ano, né? Ah, foi seu tempo já, né? Ah, mas não teve. Eu sei que teve 12. Aí tem o 13, não é que teve o 12, 11, acho que 10. O 12 foi a resposta, foi muito ruim ao 12, né, Futuca? Japinha, fala tu sobre o 12, Japinha. Não, é que na verdade, assim, sobre o ano ali, cara. Foi até o 2003, tá? Ele foi seguindo um ano, tipo, 2002, 2003, aí parou. Aí ele começou a lançar a versão com números, né? Que aí eles não precisavam ficar presos à anuidade. Tá, foi o 11, né? Wave, 12, 13. Só pra dar uma adenda aí, Japinha. É, mesmo sendo mudando de 2003, 2002, essas paradas de número ali, foi ainda um por ano, né? O 11 foi num ano, o 12 foi em outro ano, o 13. Não. Demorou foi? Mais. Demorou mais? Não. As datas eles já não mudaram. Mais. Eles já mudaram o nome pra não ter problema de ter que lançar um por ano. Eu não lembrava assim. Do 12 assim, pro 13 demorou muito tempo. Também do 12 pro 11 também demorou bastante tempo. É porque teve aquele Neo Wave no meio também, teve o Ultimate Match, teve umas paradas perdidas ali no meio, né? É, isso aí eram outros grupos dentro da SNK que eles dividiram o pessoal e ficavam lançando versões diferentes. Assim. Mas não. Tá, mas qual foi o último ano principal? Qual foi o último ano da SNK mesmo? O último? SNK mesmo foi 2000. 2000, né? Uhum. Foi. Pode continuar aí, seu pensamento. Não, mas a questão ali da Capcom, por exemplo, a Capcom fica reaproveitando o jogo na real. Uma coisa é tu reaproveitar a propriedade intelectual, quer dizer, tem todos esses personagens com golpes específicos com a sua história que são reaproveitados. Mas o que eu acho mais filha da puta da Capcom é que ela reaproveita tecnologia, que é muito mais caro para tu desenvolver. Então, por exemplo, os jogos lá nas placas CP, CPS, né? CP System, teve CPS1, teve CPS2, CPS3. Os caras ficaram mamando na mesma tecnologia um tempão. Então, quando saiu o CPS2, os caras fizeram uma porção de jogo na parada. E depois, quando eles lançaram aquelas engines lá pra fazer Marvel, tipo Darkstalkers, aí veio lá, tinha o X-Men primeiro, e junto com o Darkstalkers, aí eles melhoraram um pouquinho. Saiu Marvel, Marvel vs. Capcom, aí começou. Marvel vs. Capcom todo ano, toda hora, saía novo. E aí, quando saiu o Street Fighter 3 lá, eles inauguraram a CPS3, que era cara de fazer, não teve muita saída, teve uns dois, três jogos lá iguais. Aí depois de um hiato nessa parte de jogos de luta e tal, porque o CPS3 deu uma baixada na questão da tecnologia ali da Capcom, quando eles criaram essa engine que eles rodam o Super Street Fighter 4, eles lançaram o Super Street Fighter 4, depois virou Super, depois virou Arcade, daí agora vai sair o Ultra. Aí eles lançaram os Marvel vs. Capcom, que usam a mesma parada, o Marvel 3. Eles lançaram aquele Tatsunoko vs. Capcom. Então, assim, eles estão, acima de tudo, mais do que mamando na mesma franquia, eles estão mamando por muitos anos na mesma tecnologia. E é a parte mais cara de desenvolver. Uhum. Mas que assim, ô Canha, o Japão pode até falar melhor que eu sobre isso também, mas assim, ó, se tu for analisar os jogos que nós jogamos desde 1900 antigamente, principalmente pra fighting game, é tudo clone, cara. Sabe? Porque, por exemplo, se tu pega Mortal, cara, se tu pega antigamente aqueles ninjas ali, era um clone do outro, que já tava tudo pronto, eles só mudavam os golpes. Tá ligado? Claro. Pega a Capcom com o Shoto da vida, que é Ryu, Ken, Akuma, Dan, Sian, Kairi, Sakura. Pô, 500 Shoto, né, cara? Lembre mais do Shoto aí, que eu não lembro mais de cabeça quem mais é Shoto aí. Uma galera. Porrada. Gouken. Mas o Gouken é um pouquinho diferente ainda do layout. Hã? Tipo, em matéria de layout tem Makoto. Ah, tem Makoto, que é o layout dela, teoricamente era pra ser parecido dos partidos aqui também, mas enfim, tem um monte. A SNK, cara, ela ficou quanto tempo jogando em cima de The King of Fighters, que o gráfico era a mesma coisa, a base do jogo era a mesma, tá ligado? Tipo, The King 96, 97, 98, a base dos bonecos são tudo igual, tá ligado? Tipo, eles redesenhavam a parada, mas tava ali, todo mundo fazendo a mesma parada. É, Fatal Fury, base é tudo igual, o Samurai Shodown, tu buscava, tipo, isso não muda muito, os caras não gastam uma grana monstruosa pra cada ano fazer um jogo diferente, sabe? Eles não têm investimento pra isso, não tem lucro pra isso, sabe? Eu particularmente acho que é muita grana pra fazer um, sabe, um jogo cada ano, se for pensar dessa maneira, de desenhar tudo de novo. Ainda mais o Japinha pode falar sobre desenhar, pô, tá me devendo meu desenho até hoje no meu controle, Japinha, mas esqueci, deixar em podcast. Olha só, assim, cara, na verdade, a coisa de todo ano tu tem uma inovação de desenho, de arte, de design e tudo, é foda, entendeu? Mas é que os jogadores estão começando a perceber isso. Eu acho que quando passar um tempo, a galera vai começar a se queimar bastante com essa atitude, por exemplo, da Capcom, que vai te vendendo coisas sem ter exatamente um motivo para vender, né? Agora, então assim, quando o cara lança daqui a 2-3 anos um jogo com uma tecnologia pelo menos aparentemente diferente, ele dá uma mudada no desenho e tal, o cara fala, pô, legal, vou comprar essa parada nova. Agora, quando o cara começa a te vender a mesma coisa todo ano e cobrar por qualquer atualização, como eu falei, por update de balanceamento, daqui a pouco o público vai parar de comprar, entendeu? Só que é a velha história, cara. O consumidor volta com a carteira, sabe? O consumidor volta com a carteira. Então, se eles estão vendendo, é porque alguém está comprando. Se o Call of Duty está vendendo todo ano, é porque alguém está comprando, sabe? Então, infelizmente acaba tendo essa relação, assim. Eu acho que, assim, ó, pra fighting games é um pouquinho diferente do que os outros estilos de jogos. Sim, tem uma diferença. É verdade. É, porque, tipo, o pessoal é muito fã do gênero, então, se sair um Street Fighter V usando a mesma engine do 4, mas se de repente o jogo for bom, o pessoal meio que... Sim, sim. É, mas esse público, não é esse público que vai vender os 2 milhões que eles precisam para pagar, claro, o jogo, claro. Entendeu? Esse público que tá aí é o pessoal que é mais jogador, que tá ali em cima direto. Agora o pessoal casual, que tá ali só para brincar e tal, vai olhar na hora assim, pô, é o mesmo jogo. Não, nem vou querer. Então, tem pra que eu migrar, ele vai dizer assim, no caso. É. Exatamente. Tá. Tanto que assim, até nós zoamos quanto a isso esses dias, o Japinha. Lembra lá na casa do Fernando, você tava falando que, pô, Gundam vende pra caralho, se os caras fizerem Gundam amarelinha, vai vender infinito até. Então, tipo, o pessoal no Japão, quer. É o top 1 de venda de qualquer. Gundam, qualquer coisa, é o top 1 de venda sempre. Isso. Aí nós tava até comentando, pô, se fizer Gundam amarelinha, vai vender pra caralho, todo mundo quer ver. E o jogo vai bombar, tá ligado? É verdade. O negócio é fazer um Call of Duty Gundam e. É. Nossa! Vai vender que nem água, cara. Eu vou comprar um porque eu sou fã de Gundam, cara. E Call of Duty também. Então aí nós tava comentando, sabe? Essas franquias, tipo Street Fighter, tem um monte de fã. Tem um monte de gente que tem o jogo parado na prateleira e que comprou só pra dizer, pô, sou fã de Street Fighter, eu tenho o jogo passado. Mas jogar que é bom, o cara não sabe nem fazer uma melhor. Eu sei que boa parte do pessoal que tá comprando hoje em dia é pessoal que tá vendo direto streamings, vendo Evo, vendo. É o pessoal diferenciado. Assim, ó, cara, eu fiquei impressionado até com os números número de espectadores assistindo a Evo. Eu acompanhei bastante coisa esse ano. E tinha muita gente ao vivo assistindo tudo, cara. 1.700.000 no total, parece. 1.700.000. Nossa, é muita gente, cara. É realmente assim, ó. Eu não tenho certeza dos números, mas foi maior, foi mais gente do ano passado, Japinha. Bem mais. Mais que o dobro, parece. Mais que o dobro do ano passado, né? Nossa. Eu sei que inscritos foi também ou não? Inscritos só pra Street Fighter deu 1.600 e alguma coisa. Nossa. E só pra Street 4, né? Aí só depois. Street 4, fora os outros jogos. O segundo mais jogado foi o Marvel 3, né? Foi o Marvel com 1.200, se eu não me engano. 1.200 cabeça, né? Nossa. Aí depois, por incrível que pareça, Smash Bros. Smash Bros, cara, deu um monte. Sim, tipo, o jogo falou, deu uma cabeçada, sabe? Uh-huh. O cenário do fight game mudou muito, sabe? Eu acredito que tá crescendo bastante. Tá crescendo de novo, aqui, né, Futuca? Eu acho que tá voltando a crescer, na verdade. Teve uns 10 anos de pausa ali que... Teve uma época ali que nós tava... Voltar tudo foi o Street Fighter. Street Fighter 4. E quem ficou foi quem ia ficar igual, né, cara? Tipo, quem ficou foi quem quer encarnado mesmo. Tanto que tu vê o pessoal que, por exemplo, a gente viu na final da Evo ali, os caras jogando ali, tipo, Inspiration, não sei quem, eram pessoas que já jogavam antigamente, tipo, Tokido, ele já era um jogador de The King, né, Japinha? Não lembro. Uh-huh. Acho que era. Não, Tokido acho que era mais Street mesmo. Era mais Street mesmo? Sim, sim. Mas era jogador das antigas, né? Sim, ele já era jogador das antigas. O Daigo mesmo. O Daigo é o clássico dos Perry lá. Foi ele que fez o Just Wong, Daigo, que, pô, quando fizeram os Perry de Street 3 lá, em cima até mostrei o pessoal, a galera pirou na batata e tal. Então, voltaram jogando o Street 4 com uma vontade que acabou trazendo mais um monte de gente de volta, sabe? Pô, eu nunca fui jogador de Street Fighter. Street Fighter pra mim era um jogo que existia, eu brincava, mas não sabia o que tava acontecendo. Com o Street 4, pô, vendo os bichos jogar, até com o próprio Japinha ali, que era ele, principalmente por causa dele que eu comecei a jogar Street 4, que a gente jogava online com ele, na época eu morava em Criciúma ainda, jogava na LAN contra ele e tal, pô, estigou a vontade de jogar de novo, sabe? Aí com saiu certeza. Mais uma porrada de jogo bom, saiu o Call of 13, saiu o Marvel, que tem muita gente que acha o jogo ruim, eu acho o jogo bom, acho o jogo bonito, saiu, sabe, pô, enfim, saiu mais Tekken Tag 2, saiu o Mortal 9... Então, Blaze Blue tá aí pra sair o Chrono Fantasma novo agora, que vai ser um puta de um jogão. Então, o pessoal do Fight Game, sabe, cresceu bastante, tá voltando, e eu acho que vai crescer cada vez mais, cara. Acho que promete mais ainda, tá ligado? E que continue crescendo pra ter mais adversários pra gente jogar. Massa, massa. Galera, eu vou agradecer demais a participação de vocês, foi massa pra caralho. Só que eu vou ter que puxar o próximo pauta, tópico da pauta, que senão esse podcast vai até amanhã, cara. É que tá muito. É que tá legal mesmo e. Tipo, eu tô fazendo, mas eu tô me divertindo. E a gente é obrigado a andar com a pauta, né, cara? Pelo menos pra ele acabar algum dia. E assim, ó, eu só queria completar aí o negócio do Fighting Game, dizer pra vocês, o Futuca, que é meu amigo pessoal aí, e o Japim que participou hoje, valeu. Que eu já pensei várias vezes e a gente vai fazer um podcast sobre Fighting Game. Tá? A gente vai fazer um podcast, vai falar dos termos que são usados, vai falar do cenário, tudo isso aí. Tá ligado? Cara, precisando, tu sabe que tu pode contar comigo sempre. E o Japim é parceiro de data também, eu acho que ele vai topar a ideia. Só manda o Patrick parar de rir. O Patrick tá dando uma surra na Ellen aqui, fazendo uma coisa aleatória no DQ3 aqui. Beleza, beleza. Galera, vou tirar aqui vocês do Skype um pouquinho, mas valeu demais por ter participado e por assistir aí, valeu. Opa, nós agradecemos a abraço aí. Falou. Valeu, abraço. Então tá, galera, continuando aí com a nossa pauta que foi colocada, a gente vai falar um pouquinho de mais uma notícia do mundo dos games, que é da Brasil Game Show, é a Feira Brasileira de Games, a E3 do Brasil, vamos dizer assim, é o que a gente tem aí mais próximo de uma feira grande. E o nosso amigo Eugênio, que acabou de chegar, vai comentar também junto com a gente sobre os ingressos da Brasil Game Show, que acabaram de aumentar de preço. A Brasil Game Show 2013... vai ter um aumento nos preços e a gente quer saber, hein? Galera, o que vocês acham disso aí? Vocês acham que essa feira aí rende alguma coisa? Vocês têm interesse em? O que vocês acham? Vai rolar um videozinho, cara, também? Vai rolar. Os caras são confiantes, cara. Eles se declaram como a maior feira de games assim da América, né, cara? Da América Latina. Eu olhando aqui na foto no site dos caras, me lembra muito das exposições da Fenasoft quando eu ia, cara. Olha, parece um negócio bem feito. É, cara, eu acho que assim, eu acho que é uma feira legal. O que eu percebi no passado, assim, ó, eu tava em São Paulo, mas não pude ir. Mas é claro que eu acompanhei as notícias. Eu acho que ela não trouxe assim, ela trouxe novidade, ela trouxe o Wii U e tal, mas ela trouxe assim, ela trouxe tudo que a gente já viu, obviamente que pelo computador, pela televisão, nas feiras de fora do país. Só que é claro que ter isso tudo aqui no nosso país, poder ir ali do lado, digamos, e assistir, pegar na mão. O áudio deu pau, assim, eu pelo menos não ouvi nada, não sei se passou o som pro cast, mas... Beleza. Não, aconteceu igualmente, mas assim, pelo contexto a gente entende que o Jones falou aqui. Eu quis dizer, ela é legal, mas ela não é o mais novo do mais novo, né? Não, cara, mas o lance é o seguinte, a chance que tu tem ver tudo junto, né? É a chance de tu ver um monte de pavilhão de tudo que tu já conhece, mas é como se fosse uma super loja gigante, com os caras tudo arrumado e pra promover a cultura gamer aqui no Brasil, né? Então, eu já vejo que é muito positivo, cara, umas férias dessas. Lógico, os caras têm primeiro que conquistar um renome. A partir do momento que os caras, olha, ó, realmente, os caras são grandes, o mercado latino-americano se concentra aí. Quem sabe eles conseguem aí um dia ter uma preview de uma E3 que nem... Ou chamar uma Sony, uma Nintendo, de fato, assim, os caras investir no evento mesmo, né? Claro. Tem que se construir um pouquinho a credibilidade, Toto. É de passo em passo, tijolinho em tijolinho ali o cara vai fazendo. Então pode, eu vejo positivo, mas, cara. Mas o ingresso tava quanto e foi pra quanto aí que eu tô boiando nessa história? Agora ele vai de 40 a 400 reais. Aham. Uhum. É, o ingresso válido, R$40, ingresso válido para um dia de evento, valor de meia entrada, consulte outras opções. Isso, começando as vendas em 15 de julho à meia-noite. Crianças até 5 anos e portadores especiais têm entrada franca, menores de 12 anos e devem estar acompanhados de 18 e não haverá venda de ingressos em ponto de venda ou bilheteria no local de venda, só pela internet. Quem tem direito à meia entrada, pessoas que doarem 1 quilo de alimento não perecível, mesmo para ingressos comprados antecipadamente, a doação deverá ser feita somente nos dias do evento. Haverá um local indicado na entrada, estudantes com carteirinha, idosos e professores. É aquele lance, né, cara? É, como tem muita gente que vai pagar meia entrada, a entrada vai ficar cara. Isso eu já ouvi falar uma vez, que se não tivesse tanta meia entrada no cinema, se não tivesse tanta questão de estudante, o pagante normal, né? Então pagaria mais barato, seria mais barato. Mas, ou o passe livre aí, né? Ou o passe livre. É culpa do passe livre, por isso que o ônibus é tão caro, cara. É verdade. Ah, cara, eu acho assim, ó, a Brasil Game Show, talvez ela ainda tenha muito o que crescer. Eu posso falar rapidamente, eu não sei se o Matheus Six, lá do Super Controle, ainda está acompanhando, pelo menos ele tinha mandado o tweet que estava ouvindo aí a gente. É, eu acho que ele foi, ou o pessoal lá do site dele foi. Tiveram algumas reclamações, é foda, essas feiras são difíceis, né? Fila grande e tal, dá alguns problemas. Às vezes a internet não é tão boa, então o pessoal que tem que transmitir alguma coisa, o pessoal de site e tal, acaba sofrendo um pouco com isso, mas, pô, eu vi reclamação até da E3, então não é exclusividade brasileira, tá? Mas foi, eu acho que assim, ó, o que fica pra mim é o que o Eugênio falou, cara. Vale a pena porque é o que a gente tem no país e tá tudo junto. Tem novidade, não é o lugar onde a novidade vai ser mostrada, que nem é uma outra feira fora do país. É a primeira vez que você vai ver um jogo mundialmente é aqui, sabe? Então, assim, e hoje com a internet a gente acaba vendo tudo, né? Então, saiu o jogo lá nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, um jogo japonês, a gente está sabendo. Então, quando chega aqui no Brasil, numa feira dessa, a gente já sabe o que vai ter, entendeu? Essa foi a sensação que eu fiquei, de ir lá para ver coisas que eu já sabia que iam estar lá. Então, assim, ah, vai jogar o Wii U. Ah, beleza, vai jogar 5 minutos de Wii U, depois de esperar 2 horas na fila. Ah, não sei, é a impressão que eu fico, sabe? Um pouco então... É, o ingresso de R$400. É, o ingresso de R$400. Eu tô vendo umas moças bonitas aí, eu não sei se o ingresso inclui alguma coisa com uma dessas moças aí, mas... Pois é, aí já tem que repensar, cara. Mas assim, é claro que pra quem é interessado em games, cara, eu tô falando, mas eu tava lá na cidade, como eu falei, eu não pude ir, mas eu tava interessadíssimo em ir lá na feira, entendeu? É óbvio, né? Não é uma coisa que não tem nem a dúvida. Mas é bem legal, assim, eu acho que... E aquela história também, a iniciativa vale, né, cara? O válido aí é que tem, que tá rolando. Esse ano vai ser maior, depois o outro ano vai ser maior ainda. E daqui a pouco os caras estão trazendo algum conteúdo exclusivo pro Brasil e tal. Assim como a gente tem aí, lançamento do Play 3 brasileiro, que foi bem atrasado. Faz pouco tempo que saiu o Play 3 nacional, né? E ele nem é tão mais barato do que a gente já tinha aqui. Mas é importante, entendeu? É importante para o crescimento da indústria de videogame no nosso país. Eu acho que isso não pode ser renegado. Não, né, cara? É o termômetro. Imagina. Eu vejo assim que, por exemplo, os caras têm que ter lucro também. Deve dar uma despesa do diabo fazer uma coisa dessas. É, eles colocam num lugar que já tem uma grande população. Por exemplo, é por isso que é em São Paulo, não é em Maracajá, né? E eu acho que faria muito mais sentido, por exemplo, assim, ó, se eu tenho irmão em São Paulo, se eu estiver passeando por São Paulo e uma coisa dessa for acontecer, ou se eu conseguir fazer o combo de estar em São Paulo para algo que eu já preciso fazer durante o Brasil Game Show, eu até iria, porque R$40 num dia só, tudo bem. O cara até se for comprar jogo no Steam, promoção, R$40 o cara consegue muito mais diversão. Mas para um evento, uma coisa, qualquer baladinha que tem couvera, 15 pila. Qualquer porcaria de cerveja que o cara vai tomar uma long neck é R$5, R$6. E porque eu não tomo Skol, né? Eu tomo cerveja melhor e tal. Mas, enfim, das contas, sim. É, o custo do investimento eu não acho alto. Agora, se o evento é bom, se vale a pena, eu acho que, assim, não vale a pena a gente lotar uma van para ir. Se a gente, por acaso, estivesse em São Paulo, valeria a pena ir, entendeu? É, eu tô vendo as fotos aqui da versão de 2011, cara. É, 2011, pelo menos... Mas tá bonito assim, em termos de estrutura, né, cara? Tu vê ali os banners e tudo mais, vê que foi um negócio feito com carinho, não é jaguaragem, não. Pode não ter o nível dos gringos ali, não pode ter o nível dos americanos, mas tá bem feito. É tem aquela coisa, né? Tem uns standzinhos ali, aqui tu vê um negócio assim, meu, parece a Feira Casa Pronta 2009, um troço meio... Algumas coisas gambiarra, só que tem as coisas mais legais. E aí, como... É uma feira, deve ter várias empresas também anunciando. Empresas têm portes diferentes. Eu estava vendo ali o que tinha no vídeo que estava passando. De coisas mais assim, stand mais simples, era coisa pequena, lojinha vendendo joguinho, ou curso de japonês, alguma coisa assim, alguém divulgando ali e tal. Então, tem, né, cara? Pra todos os públicos, né? Mas o que tem assim de gente grande investindo faz coisa bonita. Eu acho legal, assim, pô, se eu tivesse em São Paulo, eu iria, na boa. Certeza, né, cara? Certeza. Quando tiver aquele carro lá que os caras botaram pra promover o jogo do Forza Xbox, cara. Pô, rendendo, né? É investimento isso. É, eu tava lá e não pude ir. Que merda. Mas independente de eu ter ido na Brasil Game Show, BGS ou não, a gente tem mais coisas pra falar. E pra acabar, hoje, a nossa última notícia combinada aqui foi o aniversário de 30 anos do NES, cara. Nosso querido NES. E do Master System foram lançados no mesmo dia, não foram? Não sei, mas o NES é muito mais legal do que o Master System, que era uma bosta. Não, cara, o Master System é muito mais videogame que o NES, cara. Não, o Mario, mas tu vai botar o Mario do lado do Alex Kidd, cara, só a partir da terceira versão do Mario que ele começa a competir de igual pra igual. Ó, cara, eu acho que o Master System, por mim, não faz diferença nenhuma, cara. É uma porcaria de uma plataforma, entendeu? Tá, e tá falando que o teu Mega Drive era dois chips de Master System, cara. Mas aí mas são dois, cara. Essa é a diferença. Eu só digo o seguinte, eu não vou discutir contigo, tá? Porque a SEGA deixou de fazer plataforma, então hoje eu sou nintendista. Tá. Mas que o Master System era melhor, era? Tá, tá ok. Mas o importante é que eles estão fazendo 30 anos. Eu não joguei Master System, tá? Mas eu joguei só Nintendinho, eu acho Nintendo muito legal, só porque o problema do Master System era o seguinte, ele tinha um excelente hardware com muitos, e quando eu digo muitos, eu sei que tem muitos jogos ruins no NES, mas tinha muito jogo de bosta no Master System, verdade. Eu amo a SEGA de coração, e além de tudo, mesmo que tinha de jogo bom no Master System, a SEGA como um todo era péssima de marketing nessa época. Péssima. Então, o hardware do NES é melhor. O hardware do Master System é melhor. O Master System faria o NES run for its money, né? Tipo, ele daria uma surra de pau mole no Nintendo se você comparar hardware com hardware. Só que tinha um monte de jogo de merda. É verdade. De merda. Os melhores jogos saíram, desculpa te interromper, depois na sobrevida ainda veio com a Tectoy, cara, que daí já estavam na era do 16 bits, aí conseguiram extrair o 100% do Master System, pra mostrar que realmente ele tinha mais hardware, mais potência. Mas eles deviam ter feito isso no tempo que ele tava vendendo, né? Não depois na sobrevida do videogame. Mas é que às vezes, por exemplo, coisas que a gente tá mais ciente hoje, que a gente não tava antigamente, às vezes era difícil programar pro Master System. Eu sei que pro NES aparentemente não era tanto. Entende? Tem até o jogo lá, o Action 52, tipo... Então, assim, lançamento do Master System, tá? O 20 de outubro de 85 foi a primeira data no Japão. E do Nintendo, no caso do Famicom mesmo, 15 de julho de 83, então, no Japão. Então, sim, ele é... O NES é 2 anos e pouco mais novo do que o Master System. E com hardware inferior. É mais velho, tem um hardware inferior. Sabe o que seria pior? O que seria pior para o Master System seria assim, se o NES tivesse vindo depois que o Master System com um hardware inferior e desse a surra que ele deu. Aí sim seria feio para o Master System. Entendeu? É verdade. É verdade. A gente pode dar aquele desconto porque o Master System entrou no mercado, que já estava pré-estabelecido pelo NES. Veja bem, o NES surgiu em 1983, que foi o ano do crash do videogame no mundo. Tipo, foi o ano que todas as pessoas disseram, cara, esse negócio nunca vai dar dinheiro, vamos desistir, entendeu? Por causa daquele monte de merda que fizeram com a Atari. Com a Atari. Era tão retardado o negócio com a Atari, que assim, tipo, se a gente quisesse fazer um jogo do Save Point, a gente usasse o Jonas como nosso escravo para programar, e usasse o JV para fazer a música, e o Canha fizesse a arte, a gente nem ia precisar de Eugênio para questões jurídicas, porque não precisava licenciamento, era só lançar. Muito por bom, cara. Por isso que a Atari se fudeu. E aí pro Nintendo e pro Master System já mudou um pouco essa coisa, porque foi uma tendência de, digamos, proteger o investimento, porque assim, o jogo ruim ganha dinheiro em cima da plataforma boa sem dar nada de dinheiro para essa plataforma, ou seja, se a plataforma quebrar, foda-se, e ainda por cima difama a plataforma. Porra, só tem jogo ruim pra essa merda, porque cada um podia lançar o que quisesse, tá um tenso. O que me indigna, meu amigo, o pessoal da Tectoy que me perdoe, é que os caras me lançam Master System hoje em dia, né? Com dois controles, bonitão, né? Seis botões, não sei pra que seis botões no Master System, mas tudo bem, né? Só precisava de dois. E assim, cara, além de não ter entrada de cartucho, tá, tudo bem, sai mais barato. Os caras não me põem os clássicos. Ah, mas aí... Me põem aqueles joguinhos e não tem Phantasy Star 1, cara. Aí é, tem vários, cara. Aí é complicado, né? Aí, não tem GP Rider, cara. Não tem Jurassic Park. São todos os... Oi, gente, mas falando bem sério, eu vi esse Master System que tu falou, e óbvio que eu me interessei, mas vi que não tinha muito jogo, pelo menos que me chamasse a atenção na hora. E assim, cara, é óbvio, né? Não é barato, entendeu? Tu não consegue botar uma propriedade intelectual dessa ali de graça, entendeu? É, não é uma simples decisão, é o preço que tem que pagar também. Os caras que fizeram sabem quais são os melhores jogos, entendeu? Ah, devem saber, mas podia fazer aquela gambiarra que nem aquele Mega Drive de mão, né, cara? Põe uns dots em cartão SD e só alegria. Eu tava vendo hoje, pra pegar, como eu gosto de hardware antigo, mas não sou médico, né? Valeu. Eu tava olhando o preço de flashcard de alguns consoles que eu tenho antigos, tipo Nintendo 64 e Mega Drive. Cara, um flashcard de Nintendo 64 custa $200, cara, sério, uma banana pra vocês, eu não vou comprar. Beleza? Eu também não. Lamentável, cara, sério, tem tanto jogo ruim do 64 que tu poderia ter uma coleção de 100 jogos. Oh, peraí, quanto é que é? Quanto é que é? $200. Ah, já comprei aqui no eBay, já comprei. Não, brincadeira. Ah, o do Super Nintendo tava o quê? 100 e alguma coisa, 200 e alguma coisa no Mercado Livre, se eu me lembro bem. Não, mas Mercado Livre não é critério. Eu não vejo o preço em reais por causa da conversão do dólar gersoniano, que é o dólar que tu pega o valor em dólar e aí tu multiplica por 5 ou 6 e diz que é o valor em reais. Tipo, eu não gosto de pagar essas coisas. Eu faço contrabando, tá? Eu sou um cidadão honesto que se preocupa com as paradinhas. Só que quando eu comecei a ver quanto que eu pago nessas porcarias, eu faço contrabando de tudo, cara. Porque, desgraça, essas porcarias de preço em reais não dá pra pagar, não. Ah, é foda, É o seguinte, eu tava vendo um amigo que tá... Um amigo que é um amigo só do Face, que ele tem um monte de amigos em comum comigo em Criciúma. Ele mora no Japão e tal, uma história muito louca, que ele foi pra lá porque conheceu uma mulher em outro país e mimimi, tá morando no Japão. É o Lazarius lá, o Jorge, que é Jorge, amigo do Marcos. O Jorge não conhecia o Steam, eu e o Marcos falamos do Steam pra ele, e ele fez uma postagem hoje dizendo, pô, tem tanto jogo bom que eu quero jogar com preço bom, que eu realmente fico me perguntando, a questão da pirataria é só esse abuso, tipo, nos Estados Unidos, pagar $60 num jogo cheio, rolou um tempo atrás, um mêsinho atrás, o André tá perguntando quanto dura a promoção do Steam, vai até dia 22. É, tipo, um mês atrás rolou um vídeo que ficou famoso na internet de um cara andando de carro nos Estados Unidos, falando, xingando o Brasil, xingando os problemas do Brasil, e dizendo, pô, um carro aqui é um Cruze completo, que no Brasil custa $70, aqui eu paguei 17 mil dólares. Sim, sim. Mas aí ele dizendo assim, ah, daí tem os brasileiros que fazem a conta burra de que 17 mil dólares, pô, é como pagar 30, 35 mil num carro no Brasil. Daí ele, não Cruze não é. É como se lá tu estivesse pagando R$12 mil num carro top de linha. Entende? Então, assim, tu pagar $60 num jogo lá, eu acho muito caro. Eu não comprei nenhum jogo nos últimos muitos anos original que tivesse esse preço de R$120, por exemplo. Não comprei, não tive console, beleza. Agora, tu pagar $60 lá, cara, é como tu pegar 50 pila, 40 pila, 50 pila do bolso e comprar um jogo. Não, é o que eu... Quando eu tava falando da E3, assim, comentando e assistindo, transmitindo e tudo mais, alguém me falou, mas o PlayStation 4 vai custar R$2.000, o Xbox 2.200, sei lá. Eu falei, não, cara, o Xbox custa $499 e o PlayStation custa... PlayStation 4 custa $399. Essa é a conta que tu tem que fazer. O preço que importa é o preço em dólar. Por quê? Não é porque eu sou paga-pau de americano. É porque esse é o valor na moeda original do país que está lançando o aparelho. Enfim, eu sei que tem o Japão na história, mas vamos considerar o dólar americano, que provavelmente é de onde a gente vai acabar importando, entendeu? Que é mais barato do que ien e euro, pelo que eu saiba. Então, assim, quando a gente compara os preços das coisas, a gente tem que considerar esses preços do dólar americano, sabe? Que é uma moeda mais fácil da gente entender. E como tu falou, não é $60, ah, então é 120. Não, cara, é como se custasse R$60. É como se fosse na loja e tu tirasse R$60 do bolso e comprasse o teu jogo novo, lançamento. 50 pila que seja do bolso. Então, esses preços aí são muito fora, cara. Não dá pra pagar essa parada. Ok, falar em preço, eu vou puxar aqui o último assunto, que na verdade a nossa pauta acabou, e tu me pediu pra pegar uma coisa tosca aqui do Candy Crush. Isso, bota um vídeo do Candy Crush aí. Tá rolando, assim, pode falar. O que que eu tô jogando? Cara, assim, ó, o jogo com que eu tenho sonhado é essa merda desse Candy Crush. Porque aí eu já fui desses jogos tipo Bejeweled, mas a minha mulher gosta. Olha aí, Eugênio. Eu já fujo desses jogos, mas a minha mulher tá começando a jogar videogame agora, e esse é um tipo de jogo que ela gosta muito. Uhum. Então acaba que não, na parceria tu bota primeiro no teu celular, daí se ela gostou, ela bota no celular dela, mas o meu tem a tela maior, mimimi. E aí o que acontece? Esse jogo eu tinha me deixado de lado. E lá pelas tantas, todas as namoradas dos nossos amigos, uhum, e consequentemente muitos dos nossos amigos estão jogando essa piroca, tá? E aí o cara deita... Nani tá jogando Candy Crush. A Nani tá jogando? A minha esposa também. O cara deita pra dormir, o cara deita sonhando com as combinações dessas desgraças, cara. Então, assim, se tu me perguntasse o que que eu de fato tô jogando, eu posso dizer que eu tô jogando essa merda, porque eu durmo e acordo pensando nessa porcaria aí. Cara, eu vou acabar dizendo que, então, na verdade, eu tô jogando Pokémon FireRed pro iOS. Pro iOS, não. Pro GBA Advance. Num emulador de iOS sem jailbreak. E com isso eu dou um abraço pra todo mundo que tem essa porra do Android. E eu vou finalizar a gravação do cast agora com essa mensagem. A gente continua conversando aqui, mas eu vou finalizar a gravação pra não ficar grande demais. Galera, valeu. Foi massa pra caralho, tenho certeza. Bastante gente entrou, bastante gente acompanhou. Então fica o recado. Acompanhe o Twitter, @SavePointCast. O Facebook, @SavePointCast. Assinem esse canal do Twitch. Acompanhem o YouTube, /PodcastSavePoint, tudo junto. E a gravação acabou. Valeu e até o próximo Pocket ao Vivo. A gente fica aqui conversando mais um pouquinho. E era isso aí, galera. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu. Ô, galera. Valeu.